Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, fugindo do destino. Aqui é Rex e toda vez que o Thor aparecia, eu tenho certeza que eu saí do cinema grávida. Que pariu. Aqui é o Fabio Yabu e até amantes tem um papel, cara. Até amantes. Amantes? A feiticeira e o Visão? Ah! Amantes! Amantes! Amantes! Ah, entendi outra coisa. Vocês têm a mente muito poluída. Aqui é Carlos Voltor e Thanos, que flerte com a morte foi esse? Aqui é Azaghal e eu achei o filme uma merda. Mentira. Não. Olha, eu tô muito feliz com esse Nerdcast, que pelo menos dessa vez vão xingar o Dave e não vão me xingar. Não é possível, cara. É sério isso? Eu tô brincando. Caralho, que... Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar da reunião das Joias do Infinito. 10 anos de filmes da Marvel até chegar a esse ponto, esse ápice. Um filme que tinha muita expectativa envolvida, cara. Todo mundo, e cara. Deus! Canelada! Canelada! Muito bem, Léo Lopes, vamos para mais uma semana de vez e caneladas da Nerdcast. Vamos. Olha só, quer dizer que Léo Lopes, a Zagal não está aqui porque ele está viajando, a trabalho, mas o Léo Lopes acabou de chegar de viagem. Pois é, agora é minha vez de falar assim, I have to go back, porque... Olha só, muito bom, cara, excelente. Você foi a Nova York. Fui a Nova York, foi a primeira viagem de turismo da minha vida. Olha que legal, cara. Excelente. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Estados Unidos. E aí? E, consequentemente, a primeira vez que eu fui também a Nova York, um sonho de infância realizado, Jovem Nerd. Muito bem. Comeu dos lugares que a gente mandou você comer? Eu comi, mandei foto e fiz vontade pra vocês que está lá tudo no Instagram registrado lá. E olha só, o mais importante, hein? Meu companheiro de viagem foi o boné da Seven Kings. É, tá em todas as fotos. Acompanhou o tempo inteiro. Tocando se amarrou, muito bom. Pô, muito legal. Boné Trucker, mó bonézão. E sabe o que me perguntava? Me parava quando eu parei numas lojas também lá de boné e tal. Ah. Aí o pessoal perguntou: oh, que legal esse boné, de que time é? Ah, que maneiro, sabe? É, que de que time é? Falei: não, isso aqui é de uma hamburgueria de um brother meu lá do Brasil e tal. Pô, maneiro, Trucker, né? Falei: Trucker, tô aqui. Que irado, muito bom. Muito bom. Muito bem, Léo Lopes, vamos trabalhar. Sim. Porque hoje é dia de Nerd Tech. Também, exatamente. Você sabe que o Nerdtech é toda primeira sexta-feira do mês, nosso Nerdcast especial de tecnologia, trazido pela Alura, cursos online de tecnologia. Já tá aí na sua timeline, você já pode ouvir, já pode baixar. Você não quer ouvir sobre Avengers, você quer ouvir primeiro sobre... tô zoando, às vezes até sacaneou. Depois você ouvir esse Nerdcast, ouve o Nerdtech de hoje, porque tá muito maneiro. A conversa hoje foi com o Paulo Silveira e com o nosso querido amigo Guga Mafra. Exatamente. Sobre produção para canais de YouTube e publicidade. Excelente, aprendi muito, viu, nesse programa, inclusive porque agora estou preparando a reativação do meu canal. Olha aí. Com os vídeos vindo a Nova York, eu preciso aprender a ganhar um dinheirinho. Sim, a gente falou sobre quais são os pontos comuns dos canais de maior sucesso e com a publicidade também, porque a gente pode falar só de um canal que tem grande sucesso. Sim. Mas nem todo canal precisa ser gigantesco para ter sucesso comercial, entendeu? Exatamente. Então, quais são as medidas importantes? Com views, subscribers, a gente falou sobre engajamento, formato, conteúdo. O vídeo já se tornou essencial como estratégia para muitas empresas e a gente discutiu como algumas sabem trabalhar dentro dos canais já existentes. É muito maneiro. O Guga Mafra entende tudo isso à frente da Amazing Pixel. Sabe tudo. Ele falou muito bem sobre isso. Eu falei um pouco sobre o nosso canal, sobre a nossa experiência com o YouTube também, no Jovem Nerd. Muito maneiro. Para quem trabalha ou quer trabalhar com marketing digital, na Alura não tem só apenas os clássicos cursos de AdWords, Facebook, social media, mas também tem cursos de produção de conteúdo, blog corporativo, SEO, branding, tudo mais você precisa para montar uma estratégia de captação de leads, inclusive o novíssimo curso com o Guga Mafra, rapaz! Sim, exatamente. Sobre canais do YouTube, muito bom, cara. E eu já fui autorizado pelo Paulo Silveira a dar aqui em primeira mão a notícia de que em breve teremos lá dois cursos de produção de podcast comigo. Olha só! Léo Lopes, que coisa bonita. Exatamente, então já garanta logo aí a sua matrícula, porque logo logo teremos um curso de podcast pintando lá. Muito bom, não é à toa que a Lura tem sucesso nessa campanha, que mistura conteúdo e marketing, que é o Nerdtech, né? Eles exatamente. Já estão inseridos nisso, cara. Então vai aprender com quem tá fazendo bonito, escuta o Nerdtech de hoje que tá muito, muito maneiro. E lembrando que os nerds que escutam aqui o Nerdtech tem 10% de desconto nos planos de estudo em alura.com.br/promoção/nerd. Vai lá, escuta lá, seu nerd! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 16 minutos e 11 titãs descontrolados. Muito bem, Léo Lopes, quero agradecer aos fãs que doaram sangue e salvaram vidas, como Rafael Vargas e a equipe Correr Pelo Bem. Muito obrigado, galera. O Rafael Yudi, o Leandro Teves, Davi Hipólito, Henrique Victório, Maxonelli, Dijoan Bergamachi, Amanda Marques, Alan Lones, Eric dos Santos, Brian Ramos e Renato Fernandes. Muito obrigado, galera! Além disso, temos também os nerds que doam os seus cabelos, olha aí, para quem precisa fazer as perucas no nosso escalpo solidário, Carolina Lopes. Claro que não são as pessoas que fazem as perucas, né? Eles doam os cabelos. Sim, eles doam as pessoas e usam as perucas naturais e tal, para dar aquele up na autoestima quando passa por algum tratamento que tem queda capilar. Carolina Lopes e Mayra Piloto, muito obrigado pelas suas tranças. E as artes dos fãs, muito legal. Cara, olha só, tem um Necronomicon pelo Cleiton Rabelo, muito bom. E tem o Custodinos Dominum Azaghal por Thiago Assunção. Que arte fenomenal, iradíssima, irada, cara, que o Thiago mandou, cara. Tem link aí no post e você pode estar vendo também pelo aplicativo do Jovem Nerd. Você sabe, com o aplicativo do Jovem Nerd, você escuta o Nerdcast antes de todo mundo, porque a gente publica sempre na madruga de quinta pra sexta, sempre que ele está pronto, ele já vai pro aplicativo, e aí a gente publica no site às 11 da manhã de sexta-feira, que é o horário normal. Mas vale muito a pena você ter o aplicativo do Jovem Nerd, não só por isso, mas pra você acompanhar as notícias diárias do Jovem Nerd News, os reviews de games, de filmes, todos os nossos vídeos estão indexados lá dentro, cara. E mais, quando sai trailer de filme novo, quando tem notícia bombástica do mundo nerd, você recebe um push diretamente. Aliás, você escolhe se você quer ou não quer. Você também pode não querer, mas se você quiser, você já fica sabendo na hora que saiu a notícia quentíssima pra você ver o trailer do filme novo que você quer ver. Tudo que é de mais importante, a gente não fica enchendo o saco com push toda hora, fique tranquila, só o que é mega bombástico. Mas você também pode escolher se quer receber ou não. O aplicativo é pra todo mundo, cara. Você usa do jeito que você quiser, pras finalidades que vocês quiserem. Então baixe agora para iOS e Android, atualizadíssimo para as últimas versões dos sistemas operacionais de cada plataforma. Cara, vale a pena você baixar agora o aplicativo do Jovem Nerd de graça, rapaz. E vamos para os e-mails então, Jovem Nerd. Vamos lá, Léo Lopes. Começando com a L da Emily Antunes, 18 anos, estudante de ciência da computação de Florestal, Minas Gerais. Ó, Jovem Nerd, Azaghal, este não é o meu primeiro e-mail. Aqui está o Léo Lopes. Ele... Estou aqui. Segundo o que eu sei, ele deixa passar, se não for feijão. É, na verdade, com você aqui, só estou, né, um pouco tímido de seguir aqui o método... Você só se solta mesmo com o mal, né? É, porque a gente... Porque, né, we are de resistência, então... Vamos lá! Ela começa dizendo... Minha cabeça explodiu quando vi que o Nerdcast 617 era novamente com Marcos Pontes. Esse cara é simplesmente minha inspiração de vida desde meus 11 anos, quando eu ainda estava no oitavo ano, antiga sétima série. E ganhei uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Olha, caraca, que legal. Que irado! Maneiríssimo. Com uma prova exatamente sobre a trajetória de vida dele. Que legal. O Nerdcast 484 já estava entre meus preferidos e esse é um dos que vai pra minha lista. Sobre esse Nerdcast não tem muito o que dizer, além que foi maravilhoso e o único problema foi a falta do senhor da Oceania, pois eu estava viajando já a trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado pelo conteúdo de qualidade que chega até nós ouvintes toda semana, muito bom. Eu queria dar parabéns pra Elida pela sua medalha de ouro Ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Muito bom, cara. Parabéns. É um badge, hein? Enquanto tem gente que nessa idade tá ganhando campeonato de truco, ela tá com uma medalha. Né? Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Excelente. Guilherme Lindberg, 22 anos, astrofísico, São Paulo, São Paulo. Temos carteiradinhas aqui hoje. Muito bom, muito bom. Ouvintes. Esse não é o meu primeiro e-mail. Gostaria de apontar uma canelada por parte do senhor Marcos Pontes. Bom, em defesa, ele disse várias vezes que ele não é astrofísico, que estava fazendo o melhor dele quando falava na área, mas tudo bem. Exatamente. Ele só foi aonde talvez o Guilherme sempre quis ir e jamais irá, mas até isso... Coitado do Guilherme, cara. É uma outra situação. Vamos ver. Estou aqui defendendo os convidados. Não, mas olha, canelada é válida. Ele afirmou que um ponto de interesse para ser posicionado um satélite seria o ponto de Euler. Contudo, na verdade, o nome é ponto de Lagrange. Ele deve ter confundido os nomes. Falei certo a pronúncia? Lagrange? Talvez. Lagrange ou Lagrange? Mas é um erro honesto, né, pô? Você confundir nome e tal. Eu, pra mim, no espaço, tudo é estrela. Então, imagina como seria, né? De fato, são pontos no espaço associados a sistemas de dois corpos massivos, de tal forma que a aceleração centrípeta seja cancelada. Isso é, o objeto ali posicionado não apresenta tendência de ir nem para um lado, nem para o outro, permanecendo travado gravitacionalmente no referencial desses corpos massivos. Coisa incrível, essa tal natureza. A gravidade puxa de um lado, puxa do outro, ele fica puxa ali. Puxa de um lado, puxa do outro, ele fica equilibrado, né? Não fica caindo mais para um lado nem para o outro. Incrível. Por esse motivo, são, conforme afirmado de forma acertada por Marcos, muito mais estáveis para satélites e sondas. Continuem com o ótimo trabalho. Valeu, excelente. Tami Guimarães, 29 anos, doutora em engenharia mecânica, Blacksburg, Virgínia, Estados Unidos. Olha aí. Muito bom. Olá, galera. Muito bacana. Não falou se não é o primeiro e-mail, Léo Lopes. Olha, com a autoridade que me é outorgada nesse momento, porque nós temos aqui metade da elite patronal e metade da elite do proletariado, eu libero, Jovem Nerd. Olha, bom, como eu adoro engenheiros e ela é doutora em engenharia mecânica, Olha aí, é uma das nobres, dos nobres ofícios. Eu pago pau pra engenheiros, então eu vou liberar. Então, por favor, olha aí, mal, tamo ganhando, hein, nego? Vai forçando que a gente consegue. Vamos lá, vamos ler o e-mail da Tami. Muito bacana o Nerdcast 617 com o astronauta Marcos Pontes. O trabalho que ele realiza com a fundação dele, fazendo show aéreo em Bauru, é muito importante para desenvolver a curiosidade das crianças e dos jovens na área da aviação. Eu só queria fazer um comentário sobre o que ele disse de haver muitos jovens trabalhando na SpaceX. Sim, isso é verdade. Mas, para trabalhar na SpaceX, precisa ter cidadania americana. É claro que você está lidando com laboratórios de propulsão, engenharia aeroespacial, você está lidando com informações muito sensíveis à segurança nacional. Com certeza, né? Então, precisa ter cidadania americana, o que não significa que você tem que ter nascido nos Estados Unidos. Exatamente. Você é um imigrante que, depois de muitos anos imigrando nos Estados Unidos, você consegue aplicar para a cidadania americana e eles vão aceitar ou não, dependendo se você contribui ou não lá para a sociedade americana, para a ciência, enfim, artes, o que for. Exatamente. Ou seja, a maioria dos jovens brasileiros não vai poder trabalhar lá, né, se não tiver a cidadania, obviamente. Ou, na maioria das empresas que desenvolvem esse tipo de tecnologia nos Estados Unidos, tipo a Lockheed, Pratt & Whitney, NASA, etc., nem mesmo na Embraer, nos Estados Unidos, a gente pode trabalhar sem a cidadania americana, acredito eu. Certo. Uma alternativa é buscar empregos nessa área na Europa, que costuma ser mais flexível em relação a vistos de trabalho, principalmente para pessoas com qualificação em áreas de engenharia, como no caso da engenharia aeronáutica. Sim, obviamente, você sabe que para trabalhar nessas áreas de alta performance, de engenharia, etc e tal, você precisa de bastante currículo, sim, principalmente na área acadêmica, você precisa, né, ser formado em universidade... incrível e tal. Não que aqui no Brasil tem, né, tem o ITA, tem o IME, tem excelentes centros que formam engenheiros incríveis, mas essa galera que se forma aqui no Brasil tem muito lugar também pra trabalhar no Brasil. Não quer dizer que nos Estados Unidos e Europa seja o único reduto. Mas para trabalhar com SpaceX e tal, se você tem esse sonho, você tem que lembrar que você tem que ter a cidadania americana. Então, com certeza. É outra coisa que você tem que perseguir. Não é impossível. Se você tiver um currículo excelente e tal, estiver trabalhando com pesquisa nos Estados Unidos e tal, você vai certamente aplicar para um visto depois de 5 anos, pelo que parece, você com um green card, depois de 5 anos, você pode aplicar para a cidadania americana. Ah, acho que depois de, no total, uns 7 anos e tal, se você tiver currículo para tal, você ganha a cidadania com americana certeza. E você pode trabalhar isso. Então, assim, não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. O impossível foi editar esse Nerdcast em tempo hábil para botar ele no ar. Isso foi impossível, porque eu ainda estava em Nova York, mandei uma mensagem e falei, vai essa semana ser sobre Vingadores Guerra Infinita? A resposta foi, não vai. Vai ser aquele que já tá gravado. É, aí exato. Eu chego em Nova York no domingo, aí chega na segunda de manhã, vem uma mensagem falando assim, então, Leozinho, sabe o que que é? É que a gente resolveu gravar sobre Vingadores. Então, olha só, gente, eu aqui vou agora sumonar a minha joia do sono. Uh-huh. Imagine, né, um programa gravado na terça-feira à noite, chicante como esse. Então eu vou agora me colocar no lugar de Thanos e sumonar a minha pedra do sono. E vou dormir, que eu mereço. Não é? Merece, Leozito. E você fica aí com esse programa que tá fenomenal. Modéstia à parte, ficou bonito o programa, hein? Olha aí. Tem spoilers o programa inteiro, hein? Então se prepara. Se você não ouviu, vai ver o filme, rapaz! Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoilers. Ouça por sua conta e risco. A gente começa. Começa falando que o Rex é um filho da puta que só sabe dar spoiler. Eu não dei spoiler. Eu avisei você o Rex. É um filho da puta. Você falou pra mim que o Drax morreu. Eu avisei, Rex. Olha só. Eu fui no privado e avisei, Rex, você deu um spoiler, filha da mãe, o dele vai ficar puto com você. Você tá na minha lista negra. Você tá fudido na minha mão pra sempre. Eu avisei. Em minha defesa, você entendeu como spoiler, o Voltor não entendeu como spoiler, eu não entendi como spoiler e o Alexandre entendeu como spoiler. Você que já viu o filme e não entendeu como spoiler. Não, cara. Não entendi como spoiler, porque eu falei assim, então o termo forever agora significa que a pessoa morreu. Peraí. Vamos explicar só o que aconteceu. Eu mandei um e-mail pra todo mundo, falei assim, e aí, galera, vamos gravar o Nerdcast de Avengers? O Carlos falou assim, vamos. O Yabu falou, vamos. E aí o Rex falou, Drax Forever. Falei, vamos. Aí eu falei, filha da puta, o David não viu o filme ainda. Você não falou vamos, cara. Você soltou um spoiler na minha cara. Você falou, o Drax morre. Olha só, eu não falei Drax morre e vou dizer por que não. Seguinte, eu mandei um áudio pra vocês falando, caralho, Drax é o melhor personagem do filme. Eu não vi. Quando você falou no áudio Vingadores, eu desliguei, porque eu não queria tomar spoiler. Eu não tô nem dando spoiler. Eu falei, gente, o melhor personagem do filme, na minha opinião, é o Drax, ponto. Eu só falei isso no áudio. Mas então, quando você fala alguém forever... Lógico que não, cara. Então Wakanda vai morrer. Todo mundo de Wakanda vai morrer. Não, Wakanda forever. Não, cara. Mas Wakanda é um lugar. Quando você bota uma pessoa... Batman forever. O Batman morreu? Não, cara, mas... Então cara, pronto. Que pariu, cara. Ele já morreu, né? Sabe quem morreu? As suas viagens nos junkets. Sabe quem que morreu? Ah, a sua amizade com The Rock. Morreu. Fede lá pro Cirilli te mandar pra fazer junket. Eu falei, Rex, você falar o nome de alguém forever, você tá sugerindo que essa pessoa morreu, você tá fazendo uma homenagem. Ah, é a memória da pessoa. Não, cara, o conceito de forever é que você quer que dure para sempre. Não, então, é a memória da pessoa, fulano forever. Não, Batman forever, o Batman morreu. Mas o Batman forever é o nome do filme, cara, não é o personagem de um... Cara, meu irmão, fica quieto e não vacila mais, porque senão eu vou enfiar a manopla do infinito que eu ganhei da Hasbro no teu rabo. Agora só porque tá magrinho fazendo boxe. Caraca, o Rex spoilero, cara. Como é que pode? Mas não interessa, pessoal. Pode ser interpretado por spoiler uma pessoa que não viu o filme. Aí eu falei, Rex, você tá fudido, porque o Drax morre e aí o Dave vai achar que foi spoiler mesmo. Mesmo que você fale que não foi. O Falo deu uma entrevista um ano atrás que ele falou: cara, o novo filme dos Vingadores é incrível. Metade morre. Não, todo mundo morre. Não, pera. Aí ele ficou em silêncio. Então, o filme é muito bom. Mas eu não tinha visto isso. Whatever, o Mark Ruffalo. É, e o Mark Ruffalo, sei lá como é que se fala isso, não mandou um e-mail pra mim contando isso. Eu não mandei um e-mail, eu só falei Drax Forever, porque eu mandei um áudio pra vocês e tava lá, visto por, então pra mim vocês ouviram o áudio. Não interessa, cara, você não pode falar coisas sensíveis a pessoas que não viram o filme. Quero ver a próxima vez que você vai viajar pelo Jovem Nerd. Só quero ver, porque quem decide essas viagens sou eu. Vamos tirar o ódio do coração, porque o Drax nem morreu memoravelmente. Então, mas calma, vamos chegar lá. Sabe quem morreu? Spoiler. Rex morreu pro Jovem Nerd. Esse é o spoiler da noite. Aí o Dave corta minha conexão. Pronto. Eu devia fazer isso mesmo, sabia? Seria uma boa vingança. Porra, vamos tirar o ódio do coração. Você é maior que isso. Dá um spoiler nele, ué. Mete. Vai ter vingança. The end is near. Nesse filme, todo mundo gostou, todo mundo se amarrou no filme, só que a gente, diferente do Civil War, a gente tem o que conversar, né, sobre esse filme. Eu quero fazer um disclaimer aqui, depois de liberar esse ódio todo. Esse filme, eu tinha uma outra apresentação pra fazer, mas essa foi mais engraçada, mas a apresentação que eu queria fazer é: para de ser um velho paia James Cameron. Por que? Tá reclamando de novo? Porque ele reclama de tudo, reclama de filme de herói, reclama da puta que pariu. Esse filme, cara, foi uma obra-prima em termos de filme de super-herói. É verdade, concordo, cara. Esse filme é um milagre. Pegar a quantidade de heróis, conectar a história toda, dar tempo de tela pra todo mundo, foi um negócio incrível, cara. Foi um negócio que, assim, terminou o filme, eu fiquei, caralho, cara, os caras conseguiram fazer, maluco. Os caras fizeram. Um medo que eu e o Azaghal tínhamos, desde que a gente viu o primeiro trailer do Vingadores e tal, que não impressionou muita gente, era assim: ah, eles vão fazer um filme com vários núcleos separados e a gente não vai ver a galera toda junta, provavelmente só no segundo filme, e isso pode ser que seja uma coisa meio caída, porque a gente quer ver todo mundo junto, a não ser que os caras façam uma coisa muito foda. E aí, no final das contas, o filme foi todo dividido em núcleos, não teve todo mundo junto numa grande batalha. Mas por pouco, hein? Não teve todo mundo junto por muito pouco. Mas, assim, mesmo ficou foda pra caralho, mesmo dividido em núcleo. Cara, eu achei esse filme fenomenal, sério, fenomenal. O Peter Parker tem uma ligação com o de Ferro, então eles mantiveram isso nesse filme, sabe? Exatamente. Não botaram Homem-Aranha com outro grupo aleatório, não, botou ele porque ele tá ligado com o Homem de Ferro. E aí você tem o Wong e o Senhor Estranho em Nova York, na hora que o negócio tá acontecendo. E aí você consegue botar eles todos juntos e, cara, eles conseguiram fazer o Doutor Estranho, que já era, na minha concepção, assim, um personagem muito foda. Eles botaram um cara num outro patamar, assim. Doutor Estranho, pra mim, caraca, é o... porra. São os personagens mais poderosos do filme, assim, na minha opinião. Não, Doutor Estranho não acredita. É incrível. Eu tenho as observações pra fazer, assim, que são... O filme, pra mim, é foda. Não é o melhor filme do mundo. É o melhor filme de herói, com certeza. Sim. Mas a minha observação, as pessoas vão entender errado, mas, assim, não é que estragou o filme, nem mudou o filme, nada. Que eu esperava um pouquinho mais, mas isso é uma concepção minha, que não altera nada a minha percepção do filme. E eu acho que tem a ver também por conta do clima do filme. É que eu criei uma expectativa. Olha os tempos que nós estamos vivendo, a quantidade de explicações que eu tive que dar. Em que o encontro do Strange com o Stark ia ser mais engraçado, no sentido de ser mais pedante, e dos dois macho alfa ricos, sabe, disputando, inteligentes, poderosos e não sei o que lá, disputando território, sabe? Isso não fez falta, na verdade, assim, é só uma constatação minha, sabe? Assim, eu achei que maneiro como foi, não mudaria nada, na verdade. Mas eles têm uma discussão na nave. Mas é muito rápido, sabe? Assim, eu não sei como fazer diferente, eu só tô botando esse input que eu tinha na época, que eu ficava, pô, porra, imagina esses dois juntos, sabe? Foi foda os dois juntos, na real. Mas eu esperava que eles ficassem se espetando mais, sabe? Uma coisa do filme, nesse sentido que foi foda, é exatamente como eles não precisaram gastar tempo de tela nenhum pra apresentar nenhum dos heróis. Eles não apresentam nenhum dos heróis, eles exatamente. Já estão todos eles no meio da ação, já estão todos eles no meio da situação, né? Você já começa o filme imediatamente após a cena pós-créditos do Thor, Ragnarok, né? Você já começa o filme no meio da ação, você já tem a primeira porradaria já rola ali, né? Você já tem a primeira porradaria, você já tem o vilão aparecendo e participando de uma porradaria na primeira cena do filme. Nossa, caralho, começou... Pré-crédito! Caralho, pré-crédito Hulk versus Thanos? Quem ia imaginar isso, cara? Que coisa fantástica. Não, falando sério, que vilão, maluco. Que vilão. Eu achei o Thanos incrível, cara. Incrível. Essa incrível. História é a história dele, é a jornada do herói do Thanos. É a história do Thanos alcançando o que ele acredita ser, agora eu posso descansar, porque eu concluí os meus trabalhos. É isso o filme. É muito bom, cara. É a jornada do Thanos pra alcançar as joias e conseguir tudo. Diferente dos quadrinhos, né, que nos quadrinhos você teve o início da história do Thanos com as joias do infinito, começa com ele já estalando os dedos com todas as joias. É a primeira saga que acontece, que é a Guerra Infinita, dos quadrinhos, começa com ele já estalando o dedo e matando metade do universo. Ué, não é Manopla do Infinito? A primeira saga? Não lembro agora o nome da saga. Uma porrada que teve. Desafio Infinito, Guerra Infinita. Não, mas ele reúne as joias e dá a história. A primeira história que saiu com as joias já é com ele com as joias. Depois eles lançam a saga de Thanos, que é quando ele vai atrás das joias, mostrando como foi o percurso dele atrás das joias. Uhum. Então, a primeira aparição da Guerra do Infinito, nos quadrinhos, é com ele já estalando o dedo e destruindo a porra toda. Que vilão, cara. Cara, que vilão complexo. O Rex falou que ele era um bocó. Puta, eu achei foda, cara. E assim, conseguimos, saímos do Uncanny Valley, porque é perfeito. É perfeito, cara. É sério, o cara tem muito tempo de tela, ele é 100% CG e vai tomar banho, cara. Saímos? Será que a gente venceu o Uncanny Valley nesse filme? Porque ele não gera estranheza nenhuma. Nenhuma. É porque ele também, ele é um pouco caricato, né? Ele tem a cara muito grande, o queixo, ele é meio alienígena, então ele não é exatamente um ser humano. Mas ele é humanoide. Cara, os olhos são humanos. Não, totalmente. Parte do nariz pra cima é humana. Ele chorando na hora da Gamorra, o choro dele, você se emociona com aquela porra. Não, o nível, cara, de detalhe digital desse personagem é incrível. Assim, ele não é um cara com a pele roxa simplesmente, sabe? A pele tem muita textura, muito detalhe, tem pelo, sabe? Uhum. Você vê aquele pelo pequenininho no antebraço, sabe? Que é pelo mais fino ainda quando é no bíceps, no ombro. Caraca, é muito, é um nível de detalhe, cara. Assim, os artistas digitais desse filme vão tomar no cu, meu irmão. Então, de parabéns. E você tem a sensação real dele interagindo com os outros personagens, com os heróis, com todo mundo. Ele tá ali. É como se ele estivesse ali realmente. Sabe uma coisa que eu achei estranha no começo? Nos primeiros posters, nas primeiras imagens que apareceu dele sem o capacete, eu achei que fizeram um downgrade no visual dele, sabe? Porque eu achava o capacete muito imponente. Eu também. Eu falava isso também. Eu falei, caraca, mas por que ele tá tanto sem capacete e tal? Pois é. Mas aí quando ele tira o capacete no filme, acho que funciona tão mais o personagem, sabe? Porque ele fica mais humaniza ele. Humaniza o cara e eles conseguem explorar mais justamente isso que o Dave tá falando, né? Os detalhes, a textura da pele, os poros, os pelos, tudo, cara. Olha, só queria dizer que falar que o Thanos tá humanizado é racismo, tá? Tô brincando, você entendeu? Faz ele ser real e não só um rei do espaço que quer destruir todo mundo, entendeu? É, e é foda, porque ele é um tirano louco, né? Mas você não simpatiza com ele, mas você aceita, vamos dizer assim, o personagem, né? A jornada maluca dele, né? Não é um vilão que só quer simplesmente matar, ele tem um motivo pra matar, uma merda o motivo. Não tô defendendo o Thanos. Mas, caraca, ele, assim, você entende que ele é louco, ele quer matar meu universo, o motivo pelo qual ele quer fazer isso... Sabe, ok, vamos tentar impedir, né? É. O conceito do Thanos é assim, é o que você falou. O conceito dele é insano, por isso que ele é o titã louco. Que a partir do momento que você tem as joias do infinito, qualquer medo que você existia pelo universo é ínfimo, porque você tem a solução de tudo ao seu desejo. Então, se ele se preocupa que talvez os seres humanos ou a galáxia ia deixar de existir, porque, porra, cara, pro cara saber o limite da galáxia, ainda tem esses detalhes, sabe? Mas, assim, pra ele se preocupar com a extinção da galáxia pelas pessoas em seu vivendo seus pequenos planetinhos e achando que a metade de tudo resolve, cara, com a manopla do infinito ele podia resolver qualquer questão, entendeu? Sim, então, eliminar a metade de tudo não é uma solução. solução aceitável. Entendeu? Não pra uma pessoa sensata. Pois é, então como ele é o titã louco, pra ele isso, esse objetivo, assim, que é o que guia ele até o final, faz esse sentido pra ele. Mas assim, você entende o personagem, mas você sabe que é uma coisa fraca. É um desejo fraco no final. Porque se a preocupação dele que o universo acabasse é porque eles vão consumir todos os recursos, então que tenha recursos infinitos. Mas não é só isso. O negócio dele não é só essa preocupação só com o universo e vai acabar a metade, não. A preocupação principal dele, ele tem aquela resquício do ódio, da destruição do próprio planeta, que no filme não é causado por ele, como nos quadrinhos, né? Não é ele que destrói tudo. Os próprios habitantes do planeta dele não aceitando ele, não acreditando nele, tipo, menosprezando ele, se levam à destruição. E aí ele tem essa coisa, tipo, vocês não me ouviram? Agora vocês vão me ouvir. É tipo um Jor-El do mal, né? É tipo um Jor-El do mal, exatamente. O cara avisando, ai, vai dar merda, gente, vai dar merda. Eu vi até gente falando assim, ah, eu até consigo compreender a motivação. Assim, você consegue compreender, mas, tipo assim, é diferente de você entender por que ele pensa assim, é uma coisa, de você concordar com, até concordo com o que ele pensa. Isso é loucura, por quê? O que o Thanos procura é um conceito que eu chamo de equilíbrio distorcido. Isso a gente vê um monte de vezes em ficção científica, etc. Por exemplo, os Borg de Star Trek, eles tinham essa noção de equilíbrio distorcido. Ou seja, se eles, que são uma raça tecno-orgânica, assimilarem todas as culturas, acabam as guerras, acaba tudo. É que nem isso acontece no Rick and Morty, no episódio da Unity, né? É uma noção de equilíbrio distorcido, onde você escraviza todo mundo, ou deixa todo mundo dócil, ou mata todo mundo, e aí você acaba com os problemas que as pessoas vivas, em vez de resolver os problemas, você acaba com os problemas assim. E o Thanos até fala assim, olha, do jeito que eu penso, seria feito assim, a gente mata metade do universo sem discriminar entre rico ou pobre e tal, simplesmente reduz a população. E aí ele fala, depois que o planeta da Gamora, depois que ele invadiu lá e massacrou todo mundo e tal, o planeta viveu, todo mundo prosperou e tal. Assim, você resumir genocídio a prosperidade após genocídio é um pouco inocente se você não disser por como que você fez isso. Porque eu imagino assim, imagino que o Thanos chega lá em Israel e Palestina, aí ele indiscriminadamente mata metade Israel, metade Palestina, sem discriminar entre rico, pobre, não sei o que, né? E aí você acha que vai ter paz depois de matar metade dos dois lados? Claro que não! É um pouco inocente você achar que o problema é só uso indiscriminado de recursos, devastação da natureza ou o que seja, e se você reduzir isso, a população e tal, você vai conseguir atingir prosperidade. Eu achava que, antes dele falar desse negócio de matar indiscriminadamente, eu achava justamente que o plano do Thanos, pelo que eu tinha visto no trailer, seria matar justamente quem vai resistir ao domínio dele e deixar os dóceis, que vão aceitar. E aí ele vai conseguir essa prosperidade distorcida, esse equilíbrio distorcido. Mas achei estranho esse negócio de matar indiscriminadamente e achar que isso vai solucionar o problema. Até porque nesse caso você pode tá deixando, um exemplo, um cara que poderia curar o câncer morto e deixar um criminoso, um assassino, um genocida vivo, entendeu? O que impede que você mantenha um balanço, sim. Ele enxerga que o problema de todas as sociedades e de todos os planetas e de todas as raças vivas no universo é o excesso de pessoas, ou de criaturas, seres vivos, vamos dizer assim. Uhum. É que esse excesso leva à exaustão de recursos, leva a conflitos, leva tudo... E pra ele, louco, esse é o problema, entendeu? E como é que resolve esse problema da maneira mais prática? Você elimina as pessoas. Assim, na maneira mais simples da visão de um maluco, claro. Porque você poderia distribuir as pessoas, povoar outros planetas, né? E com o poder que ele tem, ele poderia fazer isso, né? Mas não, ele prefere simplesmente estalar o dedo e eliminar o problema no cerne inicial, né? Sem falar nos outros planetas que, de alguma forma, já atingiram esse ápice, né? De perfeição, talvez de conseguir eliminar todos os problemas e hoje viver em pura harmonia e paz. Ele chegou e também matou metade dessa galera. Não, a gente não sabe. De repente, o planeta da Gamorra, como ele já matou, ele já não mata de novo. Não sei como é que ele estipulou as regras. De novo, caralho! A gente tá todo mundo bem aqui. Os rules of engagement. Tá imune aqui, ó. Já foi metade, ó. Mas assim, na mente maluca, é uma solução primária, cara. É uma solução que hoje existe. Não em termos de... Assim, o extermínio existe, ele é um problema que muita gente enxerga como solução. Mas assim, essa maneira de enxergar os problemas usando antólios, sabe? Aquele negócio que o cavalo e que o burro usam, que só deixa eles olharem por um lado, Ele é real. Assim, muita gente enxerga que o problema de uma coisa é simplesmente eliminar ela. E não é assim, entendeu? E isso é real hoje. Hoje em dia, entendeu? Eu acho que pra gente entender a cabeça louca do Thanos, a gente pode comparar isso a você ter uma praga de cupins na sua casa. Os cupins não estão fazendo nada mais do que viver pela sua natureza. E eles estão comendo, eles estão se reproduzindo e fazendo o cupinzeiro crescer. E aí o que acontece? Como você se livra desse problema? Você extermina os cupins todos, você acaba com todos os cupins, e quão culpado você se sente? Você pensa, por acaso, em pegar esses cupins e colocar numa redoma e levar eles pra outro lugar na natureza, realocar os cupins e tirar eles da sua casa? Não! A forma mais simples e mais fácil de você resolver esse problema pra você é exterminar todos, e você não sente nenhuma culpa por isso. Você está resolvendo um problema que pra você, sabe, vai estar resolvido depois que você fizer isso. E acho que é assim que ele pensa sobre o universo, entendeu? Eu vou exterminar metade da praga. Porque como já dizia o agente Schmidt, nós somos um vírus. É, eu acho que ele vê esse problema geral como uma praga. As guerras, o consumo de recursos indiscriminados, etc. E aí ele, pra ele, na mente dele, é justamente, ele não mata todo mundo porque ele não quer ser um universo vazio, né? Ele tem essa noção distorcida de que as pessoas podem prosperar se ele der um empurrão da forma pior possível pra isso acontecer. E ele tem uma coisa que ele não é mal. Ele não é um cara mal que, tipo, ahá, chega ali, pega o cara, mata, pega o outro cara, mata. Não, não. Ele não vai te matar indiscriminadamente. Não, ele é mal, cara. Ele é mal. Ele é evil. Ele torturou a Nebula de uma maneira bizarra, né? O cara chegou arregaçando a nave de Asgard. Matando família na nave de Asgard com todos os refugiados de Asgard, maluco. É, teoricamente, se ele fosse tão assim, ele teria matado só metade da nave. Mas ele matou só metade da nave. Não, ele explodiu a nave inteira. Explodiu a nave inteira no final. Depois que o Thor e a galera bate, vai brigar com ele. Ah, então ele, tá. Então, olha só. Então não é tão metade assim. É só metade até você bater nele. Aí... A nave de Asgard lá tava toda detonada, todo mundo no chão. E os filhos dele lá estavam matando, né, quem tava ainda respirando no chão, cara. Mas então... tem algum ponto do filme que ele fala que ele matou só metade. Mas depois ele explodiu a nave. Eu li nas internet que a Valkyrie e mais uma galera que não apareceram nesse filme, nem mortos na nave, eles fugiram nos escape pods. Talvez. Eu não vi. Se eu não vi, não aconteceu. Sim, mas ele fala no filme. Ele fala... Eu não lembro dessa parte. É, eu lembro que é citado, sim. Ele chega fala a no filme que só matou metade dos Asgardianos. E depois, no final, o Thor fala isso. Quando vem na Terra, o Thor fala, ah, ele só matou metade de nós. É, então a galera fugiu, porque a galera que fugiu nos escape pods, né? Porque quem tava na nave morreu todo mundo. O filme começa muito impactante nesse momento, porque o Thor, que é o Thor, já tá na merda. Né? E o Hulk toma um pau do Thanos inacreditável. O Thanos dá cutucão nele no rim, sabe qual é? É muito foda. É muito bom, cara, é muito bom. Ele não nem se esforça, cara. É aquilo, eu queria saber, eu queria ter visto essa luta inteira. Provavelmente deve ter alguma fake dessa porra toda que ficou fora, porque deve ter mais coisa, deve ter uma parte antes disso. Não tem muito o que mostrar não, cara. O Hulk chegou no famoso estilo Hulk esmaga, só que tipo assim, você pega o Thanos, que é um cara fisicamente assim, comparado à força ao Hulk, só que com estratégia militar, com combate, o cara sabe onde vai bater, onde vai doer. Tanto que ele acerta o seu ponto vital, é pescoço, costela, é joelho. Mas onde é que tava o Hulk até esse momento? Pô, ele tava na nave esperando a hora certa pra atacar, foi um ataque surpresa. É, peraí, o ataque surpresa do Hulk veio então depois de já terem matado metade dos Asgardianos. Tava lá matando todo mundo, o Hulk ficou lá esperando, peraí. É o que dá a entender. Ainda não matou todo mundo, então espera. É, ele tá matando verdade, alguns, espera. Ele é o Bruce Banner ali ainda, entendeu? Quando eu falo assim, olha, não adianta tentar lutar com os outros, tem que pegar quem manda. Então quando eu der o sinal, você vem. Mas no filme ficou bem claro que o Thanos não sabia que o Hulk tava lá, porque o Loki fala, a gente tem um Hulk, we have a Hulk. Exato. Ele tinha que esperar a deixa também, né? Eu acho que, inclusive, um dos motivos que eu acho que, inclusive, o Thanos tira a armadura é que, tipo assim, porra, às vezes você quer o cara mais forte e eu derrotei fácil, não preciso nem de armadura, já tem a porra da manopla, tira a armadura toda, entendeu? É, mas ele tira a armadura justamente quando ele consegue a segunda pedra, né? É, não preciso mais de proteção. Agora eu tenho a do poder e eu tenho a da mente, né? Ali, quando eles matam Heimdall e depois matam o Loki, eu falei, meu irmão, esse filme vem mesmo. É, exato, né? Porque ele vem mostrar, uma coisa que o Thanos tinha que ser é, perigoso. Ele tinha que implacável, ser mortal, implacável, exatamente. E esse foi um vilão que eu fiquei cagado. Assim, no sentido de, existe risco de morrer gente mesmo. É. Nesse momento, eu falei, vai morrer gente. Já tá morrendo, morreu o Loki. O Loki não tem fandom? Morreu pessoas com fandom? Como pode isso? Fora eles dois, o único que ele mata mesmo depois é o Visão, né? Cara, eles matam metade dos heróis da Marvel. Eu não sei se você percebeu isso. Mata fisicamente. Cara, mas não importa como ele mata. Cara, os heróis desaparecerem pra mim, uma parada inacreditável. Sim, mas sabe o que eu achei bizarro, assim? Tipo assim, se você vê o filme, é um filme bem ou mal da Disney, é um filme pra pegar um público maior e é pra ser, tipo assim, family friendly, né? Pra todo mundo ver. Só que, cara, aquela morte do Loki no começo do filme foi bizarro. Ele pegou no pescoço e ficou sem paraça, cara. Ele foi realmente esmagando o cara pelo pescoço ali. Foi sinistro. Não, e ele ficou com o olho estourado. Ficou sinistro. E ele ainda falou assim, eu quero ver você voltar dessa vez, sabe? Tipo assim, agora tua morte é definitiva. Tipo assim, acabou essa porra de você ficar, eu morri. É. Há dois filmes que o Loki morre, né? Ele morre no Vingadores 1, ele morre no Thor 2. É, no Vingadores ele não morre. Não, ele morre no primeiro Thor, no Thor 1 e no Thor 2, que é quando ele cai da ponte e aí ele acha que o Loki tinha morrido. Uhum. Aí no segundo filme ele também morre com a facada lá do bicho, na porrada com o planeta lá, quando eles estão pegando o éter. Que a Disney tentou fazer um filme family friendly, mas eu acho que eles não tiveram essa pegada não, cara, porque essa parte do Loki, mesmo a morte da Gamorra, a morte do Visão, são muito impactantes, cara. Sim. Porra, sim. Pra caralho. Eu até queria levar a Luna, mas eu não tive coragem, cara. Eu vou esperar alguns anos pra assistir com ela. É. Ela tá filhadaça pra assistir, ela quer muito ver, mas, cara, eu não tive coragem de dar esse trauma pra ela agora, cara. É sinistro, né? Cara, e foi um trauma sentido, que, por exemplo, foi no cinema uma galera, né? Fui eu, amigo imaginário, aí o imaginário levou a esposa e as sobrinhas. As garotas ficaram chocadas com a morte do Loki. O Loki é personagem que tem fanfic gay, cara. É um personagem muito poderoso. Você não tem noção quando é assim? Exato. Ele veio se transformando. Ele era o vilãozão, virou anti-herói, até esse filme. Não, olha só, isso foi muito significativo começar o filme assim, porque se você olhar todas as grandes listas, o que realmente o fandom acha, o Loki é o vilão mais expressivo, mais querido e mais terrível da Marvel, de todos os filmes da Marvel. Sempre presente, sempre nesse vai e vem, ele é um personagem queridíssimo e um grandíssimo vilão. E pra Thanos ser maior do que o Loki, ele começa matando o cara, maluco. É muito sinistro. É muito significativo ele matar o maior vilão da Marvel, do MCU, pra ele tomar o lugar do cara. Virou Marvel UFC. Pois é, cara. Tomou o lugar dele, a força. E foi sinistro, cara. The end is near. Por que o Heimdall usaria as últimas forças dele pra criar a Bifrost e salvar o Hulk e não o Thor? Exatamente. É uma boa pergunta. Ou os dois, sei lá. Caraca, né? Tudo bem, foi uma mini Bifrost, mas... Ou assim... ele mesmo, né? Não, ele já não tinha... Ele é guerreiro, ele se morreria. Pra mim, ele salvaria o Thor, era o mais lógico. Esse foi o momento, tipo, o roteirista mandou ter que ter o Hulk na Terra. Então, mas se você quiser justificar, o Thor tava vivo ainda, tava em condições entre aspas, de lutar, mas ele é um guerreiro e não abandona a batalha. O Heimdall também é um guerreiro, não ia fugir. E o Hulk tava desacordado, entendeu? Ah. E o Hulk viu o que aconteceu e poderia avisar e alertar os outros. O Thor ia fugir da batalha? O Thor ia fugir? Esse Thor dos filmes ia fugir? Não ia nem fudendo, né? Ok, tudo bem. Vamos deixar. Isso foi antes da morte do Loki, depois, não foi? Depois. No final depois. Da ação da nave. Ah, tá. É depois. Isso o Thor já tá, tipo, na frente do buraco na nave, preso pelo... Ele tava preso, exatamente. Agora, talvez, se você parar pra pensar, talvez seja realmente aquela coisa, né? Tipo assim, ele vai morrer com o povo dele, né? O único estrangeiro ali realmente é o Bruce Banner. Então ele deixa ele pra avisar os outros guerreiros da Terra, já que ele vê tudo, né? E tem outra, o Hulk, ele é poderoso na forma de Hulk, mesmo assim tomou um mega pau do Thanos. E se ele volta pra forma de Bruce Banner, pior ainda pra situação dele, né? Então, eu acho que foi uma acorda ali, o olhar do Thor foi tipo, manda esse maluco pra casa pra avisar os outros e a gente fica aqui porque a gente é Asgard, sabe? Então colou assim, Asgard aqui. O Thor foi bem maduro ali, né? Porque o Hulk é meio verde, não é? Nossa. Não tem graça nenhuma. Deixa sem música, sem efeitos sonoros, deixa só vergonha. Agora, olha só, isso gerou a melhor entrada, né? Que ele cai na casa do Senhor Estranho, falando Thanos is coming, e ele, quem? E aí, pá, título! Foi muito foda, né, cara? Agora, porra, a última ponte do Heimdall foi precisa, né? É, ele é preciso, ele vê tudo, né? Ele vê todos os reinos, então ele sabe mirar, pelo menos. E o filme não para, né? Porque você teve essa batalha, a introdução, ele caiu ali, aí tem rapidamente ali, eles buscam o Stark, dão aquela continuidade ali dele casou com a Potts e possivelmente ela tá grávida. Ó, um filho do Stark não, aí. Não, ele ia casar ainda, ele ia casar. Ele ia casar, ele pediu em casamento, ele deu aliança com ela, eles estão falando da aliança já. É, mas eu acho que foi um pedido público, né? Que eu acho que alguém encontra com ele e fala parabéns pelo casamento, tem um... É, não, o Doutor Estranho já chega, parabéns, ele que fala já, parabéns pelo... Ele já chega falando, mas eu tenho que levar você comigo, né? Não, mas ele fala pro outro cara, ô, você tá convidado pro meu casamento. Pro Wong. Pro Wong, é, exato. Eu acho que ele deve ter feito só o pedido, sabe? Não teve a festa, só teve o proposal. A coisa do pedido acontece, eu acho que no final do Homem-Aranha, que é quando o cara entrega a aliança pra isso, ele. Exatamente, que eles falam, a gente tem que ter alguma coisa pra falar pros repórteres, e ele dá a entender que ele vai falar que eles vão casar. Que universo bem feito, maluco. Vai tomar banho. Tudo ligadinho. Cara, isso é muito bom, são pequenos detalhes que fazem a diferença, cara. Sim, sim, sim. É incrível como esse filme, ele se apoia nos 10 anos de filme da Marvel. Total. Ele não quer começar nada. Ele precisa dos outros filmes, exatamente. Ele precisa desses 10 anos exatamente pra funcionar dessa forma perfeita que ele funciona. Exato, não perder tempo. Você precisa dos 10 anos, exatamente. Ele vai direto ao ponto, exatamente. Porque se você pensar numa estrutura de filme único, esse filme não tem isso. Porque você não tem introdução de personagem, você não tem desenvolvimento de uma trama, você tem a ação praticamente direta e desenfreada, porque... Esse filme é o resultado, né, do MCU de fato, né? Então fala MCU, MCU, o que que é MCU? É o universo dos filmes da Marvel, são os heróis da Marvel, não. O MCU é essa história que eles estão contando, cara. Isso é real oficial, sacou? É uma história que eles estão montando, alguns filmes são melhores, outros são piores, mas todos esses filmes agregam informação e valor pra essa história final, cara. Isso é uma parada que a gente tem que bater palma, maluco. O jeito mais fácil de entender é, você pega a trilogia Senhor dos Anéis. Eles não são filmes independentes, eles são filmes que estão contando ali uma história em três partes. O grande coisa da Marvel, apesar dela ter filmes independentes, ela, na verdade, tá cada fase contando uma grande história, que não é independente. Exato. Todas elas pra culminar nesse momento, que é o desfecho da história. É como se a gente estivesse vendo o final do Retorno do Rei. É o que é os quadrinhos, na verdade, né? As histórias se conversam, né? A saga Thanos original, a primeira saga Thanos em quadrinhos, foram 4 anos, entendeu? Espalhando histórias entre as revistas pra você chegar a uma conclusão. Não tô falando quadrinho Guerras Infinitas, a origem do Thanos nos quadrinhos. Então foram 4 anos pra você explicar um personagem, entendeu? Aparecendo em pequenos pontos, em pequenas séries, até ter um confronto com Thanos mesmo acontecendo. Tá, mas o quadrinho é um papel de jornal merda que não custa nada. O filme fazia a mesma coisa, entendeu? Ué, mas o filme é um investimento, cara. E a gente tem que lembrar que a gente, até então, vivia um histórico de filme de herói muito merda. E de filme de herói isolado, de filme de herói que não tinha, sabe, esse universo de filme de herói, eles vêm mudando de lá pra cá, né, assim. Sim, sim. E isso é uma obra, cara, completa. É uma obra que você pode olhar do começo, meio e fim. Como o Carlos falou, esse filme só foi possível porque você já sabia quem era quem ali, quais eram os poderes de cada um. A única coisa que foi apresentada nesse filme foram as joias do infinito, os poderes dela e os poderes do Thanos, entendeu? É isso que você é apresentado. O resto já tá tudo na enciclopédia. Na verdade, as joias já foram apresentadas antes. É, mas é que... A cada filme... No decorrer das fases, as joias sendo apresentadas de uma maneira sutil, você não vê todo o nível de poder delas, né? Da grandiosidade das joias, mas você já tem ali, olha, existe isso aqui, olha, existe isso aqui. Olha, o Visão é feito de uma joia. Olha, porra, o Doutor Estranho tem uma joia. Então elas estão ali sendo apresentadas. E aí, esse filme, você tem glimpses, relances do Thanos nos outros, né? Você tem ali no final do Avengers, aquela pós-créditos que, tipo, a princípio, caraca, que foda, mas não conta nada. Depois você tem a busca dele no Guardiões da Galáxia. E aí depois ele só vai ressurgir, tipo, ah, agora tá na hora de eu tomar conta dessa porra sozinho. O Thor, ele aparece também, pegando a manopla. Nesse filme foi apresentado o Thanos de fato, sem ser uma cena ou outra. Uma coisa que eu acho que funcionou muito bem, que eu tava até temeroso da quantidade de personagens, a Ordem Negra, né? Ele tá sensacional. Os Seletores Obsidianos, cara. Esses caras, porra... Que é o Cool Obsidian, o Ebony Maw, a Proxima Midnight. O Falso de Ébano foi incrível, cara. Pessoal de irado. Pessoal de iradíssimo. O Lula Molusco? O Lula Molusco, é. Porra, cara, chega... É muito maneiro, cara, porque você não precisa... Eu falei, cara, esses caras vão roubar tempo de tela do Thanos, mas eles mandaram muito bem, cara. Aquele confronto inicial é muito maneiro. Esses Super Minions são fodas. Foram fodas demais. Todos eles têm personalidade, todos eles acrescentam na história, eles têm plano. Os caras fizeram um plano pra pegar o Visão, cara. Parabéns pro Super Minions, cara. Muito bom. E o detalhe é que, como esse filme, ele, pô, é o filme mais longo da Marvel, né? Ele tem quase 2 horas e 40, tem 2 horas e 36 minutos. E você não para, porque, tipo, o Hulk caiu na Terra, logo, tipo, nem 10 minutos, nem 5 minutos depois, já tá, você tem ali o diálogo com o Tony Stark, eles já estão de novo em porrada. Você já tem ali o Ebony Maw e o Corvus Glaive já chegando ali na Terra enfrentando eles. É, a ação é contínua. Isso é maneiro. Eles não têm tempo de pensar, ah, o cara tá em outro planeta e vai demorar pra chegar, a gente pode... Não, não. O cara tá chegando já, amigo. O cara tá, achou um buraco de minhoca e veio. É isso aí. E é muito maneiro que quando o Homem-Aranha chega na cena, eu achei uma coisa, tipo assim, é um resumo tão legal desse universo lúdico que é o dos super-heróis, que o Homem-Aranha pergunta pro Homem de Ferro, e aí, o que que tá acontecendo? Ele, ele é do espaço e veio aqui roubar um colar de um mago. Tipo assim, cara, é um excelente resumo do que é esse universo, né, cara? É muito maneiro. Eu ri demais. Não, e o que é legal, que tipo assim, como a gente falou, né, as joias, elas foram apresentadas durante os filmes, mas você só vê ela realmente sendo usada direito quando ela tá com o Doutor Estranho, que ele consegue usar o tempo, com a joia do tempo. As outras vezes que a joia aparece, tipo assim, ninguém tem controle por ela, né? Tipo assim, o Ronan, ele bota no martelo e usa só pra dar porrada, né? Ele não tem todo o poder extenso, ninguém... O Loki usou um pouco pra manipular as pessoas, né? Ele usa um poder muito mínimo que a joia fornece, sabe? Não é um poder absoluto. Mas o próprio Doutor Estranho não utilizou... Não, ele não utilizou... Ele não utilizou o poder total da joia. E nem pode, porque ele sabe que aquilo ali vai quebrar todo o balanço, né? Então ele sabe que tem que ser usado no último caso. O que impedia ele de ter usado a joia naquela porrada final e ter tirado a manopla, por exemplo? Tanto que o Thanos fala, você não tá usando o seu maior poder. Ele fala. Então, cara, essa porrada em Nova York, como o Alexandre falou, é muito bom, porque assim, os diálogos nessa cena são muito boas, sabe? Aquela cena do se transforma no Hulk. Eu não tô conseguindo, você tá me fazendo feio na frente dos magos, sabe? Assim. É, exatamente. É. Cara, me deixando com vergonha na frente dos magos. Isso eu achei muito maneiro, porque mostra bem as duas personalidades, né? O Hulk e o Banner. E que o Hulk ficou com medo, cara. Ficou. Olha que medo. Foda isso. É, ele não quer voltar, ele tá com medo, cara. Discutindo se o Hulk teve medo ou se ele não tava afim de lutar porque ele não tá afim de salvar a Terra. Cara, o problema é... Ele tá com medo, ele levou um pau. O Hulk levou um pau. Ele nunca levou um pau na vida dele. Levou um pau e tá com cagaço. Porque o Hulk é uma forma primal, cara. Ele é bruto, animal, quase. É uma criança. Primeiro que o Hulk nunca foi derrotado. Começa por aí. Então ele já tem uma sensação de que ele vai vencer. E dois... Na real, ele nunca se esforçou, né? É, exatamente. E outra coisa, aquele negócio de não querer voltar pra defender a raça humana, cara, se o Banner morre, o Hulk morre, sabe? Então, tipo, não tem isso. O Hulk assume exatamente pra mostrar que o Banner é um cara fraco. E ele apanhou, feio do Thanos, entendeu? Ele foi derrotado. Então o medo dele foi, caraca, eu não vou voltar. Bota duas piras, sabe? Essa culpa não vai ser minha. Ele fica com um cagaço. Isso foi muito maneiro, cara. O Hulk não voltar foi muito maneiro, cara. Assim, ele vai voltar no último filme com algum upgrade aí, mas foi muito maneiro ele não tá nesse... Vai vir o Hulk vermelho, o Hulk cinza, sei lá. Não, e o trailer é uma mentira, né? Porque no trailer mostra eles todos correndo na cena da batalha e o Hulk tá ali no finalzinho, sabe? O Hulk tá lá, exatamente, né? Mas você nunca... Não pode confiar em cena de trailer. Cena de trailer engana. Uma parada que foi muito bem feita nesse filme, que foi a progressão das piadinhas. Porque o filme começa com a mesma vibe de todos os filmes da Marvel, né? Tanto que o filme Deadpool brinca, era So Dark! E aí ele começa com as piadas, tem muita piada. Aquela piada do Jesus é... Puta, eu chorei de rir no cinema, cara. A quem você serve? Eu queria falar o quê? Jesus? Muito cara, muito bom. E aí essas piadas, elas vêm ao longo do filme e tal. Tem as piadinhas do Thor com Star-Lord e tal. E elas, conforme a tensão do filme vai escalando pra caralho no final, as piadas, meu irmão, desaparecem. Mas é assim, não é uma parada que era uma comédia no começo, virou um drama e ficou esquisito. Foi natural as piadas começarem a sair pelos cantos e tal. E elas, de repente, não tem mais piada. Você já tá numa tensão do caralho agarrando a cadeira. É. Cara, muito bem feito, roteiro desse filme, cara. Parte, é, né? Porque o Star-Lord, naquele combate sério, ele tava a caralho. Isso agora. Aquela não, cena ali que ele pula não, tava... no... não. Naquele ponto, eles ainda estavam fazendo piadinha, porque a ameaça ainda não tinha escalonado. É, no momento ele... em que o Star-Lord escalona pra morte da Gamorra, aí a coisa já muda. É por isso que eu falo, a culpa é das estrelas. Mas antes disso, uma coisa que esse filme fez... Não, peraí, porque o Rex passou uma vergonha e quase ninguém viu. A gente tem que deixar ela aí. Tem que destacar que o Rex fez uma piada muito ruim que ninguém fingiu que não viu. Não, ela tá lá. Ela tá lá e a gente vai repetir ela e vai ver que ninguém falou, ninguém... Olha aí, vamos marcar esse momento maravilhoso do Rex. É por isso que eu falo, a culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas. Tem uma coisa nesse filme que me impressionou e eu fiquei tipo, caralho, que foda, que é a maneira como todo mundo, os vilões, os heróis, utilizam seus poderes. Não, e o tempo de tela, cara, incrível. A maneira como eles utilizam, a criatividade que a utilização de poderes ganhou nesse filme, tanto dos vilões, quando o Abomini Mó começa a perseguir o Estranho, o Doutor Estranho, todas as maneiras como os heróis e os vilões utilizam os poderes, cara, é de uma criatividade absurda. É. O Doutor Estranho, cara, pelo amor de Deus. Doutor Estranho, eu vou comprar uma capa amanhã. Foda-se, eu vou comprar uma capa. Aquela cena que tá o Homem-Aranha, o Tony Stark na nave, aí vem a capa de cantinho, sabe? Que nem um cachorro. Nele, muito bom. Aquela sequência com a capa, inclusive a capa na cena da porrada, que ele, quando eles sacam, né, que não deixa ele fechar a mão, que a capa vai nos dedos e trava a mão, sabe? Pois é, né? Engraçado isso, né? Os alunos botaram tipo safety, o gatilho, né? Tem o gatilho na manopla, né? Eu tava me perguntando isso, né? Como é que o cara, por que ele não usa o poder o tempo inteiro no combate? Seria muito fácil, né? Fecha a mão, transforma todo mundo em bolha e acabou a luta, né? É. Mas não, porque ele tem que acionar, né? Já, fisicamente, né? Porque talvez ele não saiba usar elas ainda aí na plenitude, né? Não sei. O que dá a entender é que ele só pode usar uma joia de cada vez a princípio. Não, ele usa... Não, quando ele tá torturando a Nébula, ele usa duas, que eu vi que as duas brilham. A do espaço e a do poder. Pois é, mas sabe qual é o problema? Eu acho que eles deram um downgrade na usabilidade e no poder das joias. Ele começa porque... muito poderoso. Exato, cara. A manopla do infinito. Quando você junta todas as joias, você se torna o ser supremo. Você tem consciência de tudo, de todos os seres vivos, você tem consciência de todo o teu poder. Você, assim, o Thanos, quando ele estala o dedo, inclusive, e o efeito no filme é muito maneiro, porque parece que nem a manopla aguenta tanta pressão de poder, né? E é meio que dá uma estourada no braço dele, a manopla, e o braço dele fica um pouco queimado, assim, eu achei bem bacana. Pois é, eu não tinha entendido o que era isso. É, foi, na verdade, foi usar todos os poderes da joia ao mesmo tempo. Então a manopla segurou toda a pressão, né? Dá pra assim, ver que a manopla dá uma retorcida e escurece. É, ele fica todo fudido. E ele fica fudido. O braço dele fica, parece que meio que detonado, assim, né, o braço da manopla. Assim, nos quadrinhos isso não tem. Uma vez que você coloca a manopla, você se torna, assim, onisciente de tudo. Você tem consciência total de todos os poderes. E as manoplas, elas funcionam tipo assim, bônus de RPG, entendeu? Uma joia faz isso. Quando você junta todas, o poder da joia expande. Então você consegue fazer outras coisas além. É, mas aí seria impossível ter um filme, né? Pois é. Então, tipo assim, eu acho... Então, eu acho que o filme deu um downgrade muito grande dele ter que se limitar... Gente, fizeram coisas pra personagem, pra galera poder enfrentar ele, sabe? É, tiveram que dar uma redução no poder dele, poder fechar a mão. É, imagina, senão ele conseguiu a joia da realidade e acabou, amigo. Ele chega no lugar mudando tudo, bota um jantar e as pessoas... aquela cena da lesão da joia da realidade eu acho sensacional. É, não, senão, é sério, seria fácil. Quando o Capitão América, Homem-Aranha, o Star-Lord começa a atacar ele, ele vai, todo mundo vira geleia e acabou. E é o que ele fez com o Drax e com o Amantes, né? Sim, exatamente. Ele poderia fazer isso com qualquer um, mas é que tem que ter tem que ter porrada, aí é foda, né? Você tem que deixar passar. Esse foi meu único problema com o filme, na verdade, que ele começa muito poderoso, né? E quando ele vai enfrentar os Guardiões, eles nem conseguem encostar nele, porque, né? Ele transforma o Drax em Lego, Amantes naquele monte de fita, e depois, beleza, né? Mas aí na hora de enfrentar o Homem de Ferro, ele toma uma porrada no Homem de Ferro. Então, mas sabe como é que eu interpretei isso? Eu percebi isso também, e aí era essa a minha dúvida, né? Porque por que ele não usa mais o poder, então? A manopla tem um gatilho, né? Então você tem que fechar a mão pra acionar ela. É assim que ela funciona no filme. Tanto que o Homem de Ferro criou lá um grampo de roda pra botar na mão do cara pra ele não fechar a mão. O Homem-Aranha também atira na mão dele pra ele não fechar a mão. Então, eles criaram esse limitador. E aí eu fiquei pensando, puta, por que que ele não tá usando tanto poder quanto ele usou nos Guardiões? A verdade é que os Guardiões são uns merdas perto dos outros, né? Aí, quando ele tá lutando contra o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, Peter Parker, todo mundo ao mesmo tempo ali atacando ele tem que se concentrar mais e derrotar os caras, talvez ele não tenha... a manha de usar a manopla pra, entendeu? Porque o cara tá vindo com tudo pra cima dele, entendeu? Pô, mas a Mantis foi importantíssimo ali, cara. A Mantis deu aquela travada na cabeça do Thanos que... Não. Mas foi tudo parte do plano, foi foda, né? O negócio é, se você for ver essa luta que ele tem ali com eles, ele chega ali, só tem o Doutor Estranho, ele tá tipo de boa. Ah, beleza, eu não vou usar a manopla porque eu não preciso. Não, mesmo porque ele é orgulhoso, né? É, exatamente. Eu não preciso usar a manopla pra derrotar esse cara, pra enfrentar esse cara. Então eu tô indo pra direção dele. E aí ele é atacado de surpresa. Ele tem um prédio jogado na cabeça dele. Sim, então, essa parte... E aí começa a impedir a coisa da mão. Dá pra passar, não é? Tipo assim, caralho, que mentira. Dá pra passar. Mesmo porque você vê que eles se concentram em segurar a mão dele, a capa vai na mão, toda essa coisa. E aí tem um monte de portal, o Homem-Aranha gritando, Magic! Magic, não sei o quê! Magic com chute! E tipo assim, deixou assim, dá pra entender. Ele foi surpreendido e ele tá preso. A melhor parte do filme, o melhor trecho do filme, é o que acontece em Titan. Não, Doutor Estranho. Doutor Estranho total, né, cara? Caraca, as lutas ali, cara. Nossa, cara, eu tava... Quando chega o Thanos, cara, que eles lutam com o Thanos nos dois momentos, puta que pariu, foi cara. Foda, é foda demais, cara. Demais. Todo mundo lutando junto, um ajudando o outro, cara. Isso é uma parada que é muito maneira, cara. Que isso, sabe, escalonar isso com esse nível de poder é mais difícil, cara. Porque, teoricamente, o cara consegue resolver tudo sozinho. E você botar um ajudando o outro, porra, cara, foda demais. Aí o Star-Lord usa a magia do coisa pra pular e botar o explosivo nas costas. E pula, entra no portal pra não tomar o charge da explosão. Puta, muito maneiro, cara. A utilização dos poderes, né, em todas essas cenas foi foda. Cara, é só você pegar uma referência de como isso pode ser uma merda. Pega aquela porcaria daquele filme do X-Men Apocalipse, em que no final todo mundo enfrentando o super vilão em círculo jogando um raio nele. Correndo e quicando nele. Coisa ridícula, né? Coisa ridícula, exatamente. Que... Eu te dou outro exemplo aí. Star Wars, que tava Rey e o Kylo Ren dando soco na cara de agente vermelho lá, de pretoriano, porra. Sim. O que eu achei essa cena mais maneira pra mim, que mais me surpreendeu nessa cena de combate, é como o Doutor Estranho é poderoso. E tipo assim, a maioria daqueles truques que aconteceram do Homem-Aranha, do Star-Lord, foram porque era o Doutor Estranho ali por fora, abrindo o portal, fechando o portal. É. Aquela cena que ele faz meio que um Vishnu, que ele se estende a porrada de braço, ele se multiplica. Nossa, caralho, essa cena é animal, cara. Puta que pariu. É muito foda em todos os momentos, porque ele ataca o Thanos com... Ele se defende com a barreira de cristal, a barreira de cristal vai pro Thanos, o Thanos dá um soco e quebra o cristal. E quando ele puxa o Doutor Estranho, ele puxa o terreno junto, cara. Caralho, é muito foda. Você reparou um terreno vindo junto? E quando ele fica puto e puxa a lua. Pô, cara, isso foi muito caralho. Então, tipo assim, ali você... É por isso que eu falo assim, questão de... Isso é uma coisa que um pouco me chateou no filme. Eles conseguiram valorizar tão bem o poder do Doutor Estranho. Te chateou, você ficou chateado. Hashtag chateado. Eu gostei como eles valorizaram muito. Ficou emburradinho no cinema? Fiquei magoado porque eles desvalorizaram uma das personagens mais fortes daquele momento, que é a Feiticeira Escarlate, cara. A Feiticeira Escarlate ficou num downgrade muito, muito grande de poder, cara. Downgrade? Ela tá no upgrade, porque no outro filme ela era muito merda. Não, era muito merda. E nesse, mesmo assim, ela não tá poderosa como ela deveria ser, cara. É, mas cara, ela tá poderosa como... Ela é da mesma cor da gema vermelha, cara. Assim, ela tem telecinésia. Não, ela manipula a realidade. Não, ela manipula a realidade no quadrinho, mas no filme não é a mesma coisa. No filme eu achei que ficou muito fraco. Podiam ter valorizado ela como valorizaram o Doutor Estranho. Entendeu? Mas que isso, cara? Ela é poderosíssima. Eles falam assim, você é a única que pode destruir a gema. Destruiu a gema, ok, mas... Ela foi, tipo, é o que dava mais trabalho pros caras, pros filhos do Thanos. Caraca, os caras fizeram até piada. A mulher, ela joga aqueles quatro rotores escavadores pra tudo quanto é lado em cima dos inimigos e tal. Aí a outra fala assim, porra, por que ela tava lá esse tempo todo? Tipo, e o poder dela no filme, pra mim, ele tão caminhando pra botar ela com o poder de manipulação de realidade. Porque exatamente a conexão do poder dela com o poder da joia da realidade são iguais. A forma como o poder interage no mundo à sua volta, ao redor, é muito semelhante. Agora o Capitão América também chegou no filme, né? Tipo assim, botando o pau na mesa, né? Aquela cena que ele tá ali no metrô, que a mulher olha, assim, tentando ver o que tá acontecendo e taca a lança. Foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro. Cada personagem na sua vibe, sacou? Isso eu achei foda, cara. Eu achei muito maneiro a cena que no final ali já tá todo mundo do caralho, o Thanos tá derrotando todo mundo. Só tá o Capitão América e o Capitão América segura a manopla, né? Segura a mão e o Thanos vai lá e dá um soco nele, né? É muito maneiro porque, assim, tá na cara, é impossível o Capitão América fazer cócegas no Thanos. anos, entendeu? Exato, mas exato. A cena, eu acho maneiro porque a cena é simbólica. É tipo assim, não é a força, o poder dele. É a resiliência dele, né? Resiliência, exatamente. A resiliência do ser humano, do Capitão América. De eu vou ficar aqui até minha última gota de sangue e tal. Tanto que é uma cena que, assim, é mega slow motion, porque ela deve ter durado meio segundo na vida real, sabe? E você traz à tona aquela coisa do... Já acabou, sabe? Aquela coisa que ele levanta do bullying, de levantar e continuar apanhando no beco. O cara tá ali, ele não vai desistir, entendeu? Então não importa o tamanho do cara. Personagem. Eu achei a cena simbólica, bem, bem simbólica, sabe? Achei legal, assim. Uma cena que pro Thanos não faz diferença, é um inseto, não é uma mosca. Pra história, ela mostra como o personagem é, né, cara? Ali teria sido pra mim um momento interessante e legal de matar o personagem. Se eles fossem fazer isso ali, tipo, seria o momento que ele se sacrifica pra que a Feiticeira Escarlate conseguisse destruir a joia. É, seria, mas aí seria em vão depois, então é melhor não. Sim, né? Seria em vão. Seria um sacrifício em vão. Agora, eu quero falar uma coisa aqui. O Carlos falou que todos os poderes foram super bem usados e criativos. Eu concordo plenamente. Com exceção do nosso querido Winter Soldier. Que o cara deu um mega braço biônico pra ele, foda, e o braço só serviu pra apertar gatilho. Mas quer ver outro herói também? Que, é tipo, que ele perdeu aí nada mais. Ah, pera não, segura. Segura aí rapidinho, porque a gente tem que só destacar outro momento terrível do Rex, esse programa. Problema? Que ele falou que o Winter Soldier perdeu a mão, por isso que ele não... Mas eu imaginei que quando ele ganhou um braço biônico de Wakanda, amigo, puta que pariu, agora vai. Agora vai. O tempo de tela de alguém ia ser sacrificado. Eu acho que o melhor momento do braço do Winter Soldier foi aquele diálogo com o Rocket Raccoon, sabe? Eu vou levar esse braço. Toda a participação do Winter Soldier foi pra acontecer essa piada. Exatamente. Porque, cara, honestamente, o Winter Soldier, na verdade, é um puta assassino, pelo menos como foi apresentado no universo do cinemas, tá? Ele foi um cara que foi usado em laboratório pra ser acordado e desacordado, passou por um tipo de super soro, mas de uma quantidade, sim, uma qualidade muito menor, pelo que deu pra entender, e tinha um braço mecânico. Então, tipo assim, o cara realmente é só um cara que você pode esperar dele contra criaturas abissais daquele jeito, aqueles cachorros mutantes gigantes lá. É só dar tiro, cara, não tem o que ele fazer ali. É, mas então, enfim, é... Uma versão de Capitão América. É, uma versão sidekick de Capitão América, não tem muito o que esperar dele, sabe? Aliás, o Bucky era o sidekick do Capitão América. Exato. Então, ele, pra um humano, talvez ele, pra um humano, ele fosse servir pra alguma coisa. Ali, cara, ele não servia pra muita coisa, não. Falando no núcleo do Capitão América, Visão, etc., eu notei uma coisa muito maneira. Você sabe como, às vezes, você fica se perguntando por que isso aconteceu no filme, e você pensa depois, porra, com uma frase eles resolveriam isso. A reunião que podia ser um e-mail. Não, é isso. E o exemplo que eu vi foi justamente quando o Visão é atacado com a espada e ele fica todo fraco e ele fica o filme inteiro fragilizado e ele é atacado mais de uma vez e tal. Lá na Escócia ele fala com a Feiticeira Escarlate: a espada me impediu de ficar intangível. Uma frase resolveu tudo. Porque assim, você não podia ter ele ficando intangível, ele tinha que ficar fudido pro filme acontecer, toda aquela resistência e tal. E aí, quando ele falou: a espada me impediu de ficar intangível, você já entendeu, a espada tem alguma parada que zoou o cara, o poder dele, e ele foi atacado de surpresa, entendeu? Então uma frase, porque senão você ia ficar assim, porra, por que o filho da puta não ficou intangível? Caraca, que mal feito. Uma frase de roteiro explicou e você não precisa mais questionar a parada, né? Achei bem feito isso. Simples de resolver, né? Simples de resolver. E assim como foi simples de resolver o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga. Eu tô achando que vai ter uma participação do Gavião Arqueiro nesse filme. Mas assim, eu acho que eu não pesquei isso no filme. O Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro estão que apoiam. Tô em prisão domiciliar. Tô de tornozeleira. O Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro foram os únicos que se entregaram depois, porque eles têm família. Então, os dois voltaram pra se encontrar com as suas famílias. O que faz muito sentido, né? É engraçado o Banner falando: tem um Homem-Aranha e um Homem-Formiga. Quanto tempo eu tive fora, né? Mas assim, ele fala que eles estão em prisão domiciliar, sei lá, com tornozeleira, o que não adianta muito o nome Formiga, mas tudo bem. Mas será que a tornozeleira encolhe também? Ele tem que estar com a roupa pra encolher, então, roupa, tipo... Sim. Mas assim, eu acho que... Mas olha só, é bem provável que... Assim, eles devem voltar no último filme, né? Acredito eu. Devem. É porque realmente o Gavião Arqueiro nesse filme... Assim, ele pode simplesmente desaparecer também. Mas eu acho que o Homem-Formiga vai com certeza, porque vazaram umas imagens aí de... filmagem e tal, em que ele tá lá. Tá, e a Evangeline Lilly, que faz a Vespa, ela disse em entrevista que ela faz um papel muito pequeno, mas ela tá no Vingadores, então ela tá no próximo filme. Essa galera vai aparecer, né? Porque sobrou pouca gente. Ela falou que fez um papel muito pequeno, é piada do Rex. Eu ia fazer essa piada, mas eu fiquei com vergonha. Eu tô sendo tão censurado que eu fiquei... Não, você não tá sendo censurado, você só tá sendo envergonhado. Aqui é tipo a anti-censura. Em vez de eu cortar o que você fala, eu potencializo. Potencializo. Mas olha só, o Wakanda não tinha se aberto pro mundo, mas continua com o holograma, né? Tipo, a gente vai se abrir, mas nem tanto. Então, não, se ainda, eu fosse... Eles ainda tão se abrindo, isso aqui é a parada. A parada foi muito em cima. A gente vai abrir pro mundo, beleza? Mas não desliga o holograma ainda não. A gente ainda... É, a gente vai se abrir pro mundo, mas não vem fazer uma fila de imigrantes na porta. Se eu fosse Pantera Negra, eu ia falar assim, abrir portão 17, fechar portão 17, abrir portão 17, fechar portão 17. Aquele campo de força. Caraca, ia matar metade ali. Mas já enquanto eles passam, né? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. O cara fica de Game Shark, né? Turbo. Mas, cara, tem um personagem que, pra mim, foi o melhor do filme, dos heróis, do núcleo dos heróis, que, pra mim, é o Thor. Thor foi foda. Temos que falar de Thor. O Thor realmente é um personagem que cresceu pra caralho, hein? Tá cresceu foda. Mesmo. Ele veio do Ragnarok já melhorado. No Ragnarok era muito piadinha pro meu gosto. Nesse filme, tava foda mesmo. Desde a introdução, aquela introdução com o Guardiões é sensacional. Foi ótimo, ele falando grosso, salado falando. Você é o... You are a dude. This is a man. Não, foi ótimo. Tem uma piada que é muito boa que ele fala assim. Ele fala, ah, o cara é Sarai, o cara fala assim, o Star-Lord, né? Ah, eu também tô aqui bem, do Danny. Aí o Rocket fala, cara, você está a um sanduíche de ser gordo. É muito bom, cara. Tudo bem que não existe respeito nenhum pelo Star-Lord. Não, muito bom, cara. Ele realmente engordou, né, cara? Dá pra você ver. Aqui, ele tá com passa... uma papada, né? Ele passando a mão no corpo do Thor, né? Nossa, o corpo dele é feito como se fossem de fibras, não sei o que. Dá pra parar de passar a mão nele? Para de massagear os músculos dele. A cena do tapa-olho, que ele olha o tapa-olho e fala assim, parece que um anjo teve um filho com um pirata. Sensacional, não, o roteiro maravilhoso. Viu? O Drax é o melhor personagem, Dave, entendeu? Drax Forever, entendeu agora? É só falar assim, Drax é o melhor personagem. Não precisa falar Drax Forever, Drax morreu. Sabe qual é o meu objetivo, Rex, a vida? É assistir o próximo Vingadores antes de você. É só isso que eu vou fazer. Tá fudido, é verdade. Esse é o meu próximo objetivo. 2019, já tá marcada a vingança. Você pode perguntar pro Malfatti como é. O Malfatti sofreu. Pode perguntar pra ele como é estar na minha mão. O Mal deu... Olha que o Mal deu spoiler de X-Men Apocalipse. Que foda-se. The end is near. Toda aquela parte que ele vai pra estrela de nêutrons pra reforjar a arma e tal, contra o anão, que foi o Peter Dinklage, que foi demais o anão gigante. Sensacional. Achei muito maneiro. É o Gião Anante. Gião Anante. Caraca, mas quando o Rocket Raccoon, ele fala assim, você sabe que você tá no espaço com uma corda e uma nave e a gente nunca vai conseguir. É muito bom isso, cara. E tipo assim, no final das contas, a única força de propulsão que existia ali era da nave. No máximo ele deu uma giradinha mais na nave, mas a força não foi o pé dele, porque ele podia ter amarrado a corda no dado a volta no anel, sei lá, numa parada e girada, daria no mesmo, né? Não, mas ele conseguiu segurar e ele deu um empuxo inicial. É, ele deu um impulso inicial. Esse é só por isso eu vou deixar passar a física da parada. Pô, tá preocupado com física? O cara tá voando no espaço e falando. Ele tá religando uma estrela. Ele sobreviveu no espaço, ele é um deus e tal. Agora, realmente, que ar que saiu dos pulmões dele pra ele falar, a gente realmente não tem como. Foda-se, deixa. Mas eu acho, cara, assim, essa parte era uma puta licença poética. É, foda. Claro que é. Claro porque que é. Ele tava falando normal, ele não tava gritando e o anão tava ouvindo ele lá dentro. Ele tava do outro lado, abrindo a íris do negócio. E eles estavam conversando normal. Todo mundo tem comunicadores subcutâneos. Todo mundo no universo. O único que usa o comunicador o tempo inteiro é o Capitão América. É o Capitão América, exatamente. Tava no ouvido dele. Tava lá. Todo mundo no universo fala inglês, cara. É, claro. Tem que deixar. Qualquer dimensão, qualquer época. Cara, quando você entra no cinema, eles ativam sempre o tradutor universal. Não, tem que deixar passar. E a vida só é possível com oxigênio mesmo, você viu? Todo mundo tem que respirar o mesmo tipo de ar. Exatamente. Mas falando do Thor ainda, o que eu mais gostei do arco dele é porque justamente o personagem funciona e ele é tão divertido e tão legal porque a gente viu esse crescimento dele ao longo dos filmes, sabe? A gente viu o primeiro filme que foi mais ou menos, o segundo foi melhorzinho, o terceiro, por mais que você não goste, você viu das piadas, você viu o crescimento do Thor durante o filme. É. Ele percebendo quem ele é. O que eu acho genial no Ragnarok é quando o Odin pergunta pra ele, né? Mas peraí, você é o deus dos martelos? Né? Cara, que é muito bom, porque a frase é super engraçada, mas define tão bem o personagem, sabe? É, exatamente, ele é deus. Não, cara, essa cena me deu um aperto no coração, quando ele fica assim, ajude a procurar a empunhadora, aí tu vê o Groot olhando pro negócio no chão, ele vai morrer, cara, não, ele vai se sacrificar pra... Cara, começou a dar um aperto no coração aquilo, aí quando ele usa o bracinho pra fazer o cabo, ele corta o bracinho, falei, ufa, ele tá vivo. Ah, você achou que ele ia ser... Caraca, porra, seria demais o Groot morrer pra ser o machado. Caraca, a flauta mágica. Lembra daquela flauta mágica, que é desenho do Stuff and Puff? Tinha a flauta mágica, ia ser o Groot. Caraca. O cabo do machado ia ter a cabecinha do Groot? Exato. Mas, ó, esse machado Stormbreaker, ele não era a arma do Battle Ray Billy? Só pra... Sim, era a arma dele. Era a arma que o Odin fez pra ele. Olha aí. É, porque o Bill Beta Ray... Bill Beta, motherfucker. Ele foi o cara puro que conseguiu erguer o martelo. Aí Odin viu nele uma coisa, olha, tem aí um cara que pode ser um campeão. Aí ele foi e fez pra ele um martelo de presente pra ele também empunhar o poder de Odin, né? Uhum. Mas é um martelo ou um machado? Como eles usam? É um martelo machado. É, de um lado é um martelo, do outro lado é um machado. É um Marcelo. É um Marcelo. É um Marcelo. O nome podia ser Marcelo, né? Marcelo. É italiano, é um Marcelo. Mas a chegada do Thor com a música dos Vingadores e não, todo puta, mundo foi foda demais. Incrível. Para tudo. O Thor entrou em cena, aquele raio, aquela presença, meu irmão, juro. Ele veio. Eu saí dali direto pro exame de gravidez na farmácia. Foi demais. Ali foi tipo, ele se colocou ali, ele é o Deus. Ele é um Deus. É foda. Porque eu vi, eu tô aqui em Orlando, né? Nas redes sociais já foi dito. Se você não sabe, eu passei a semana em Orlando a trabalho. Desculpem. E aí eu vi no cinema aqui. E aí quando o Capitão América faz a entrada dele, a galera bate palma. Capitão América aqui é realmente big deal, sabe? Mas quando o Thor chega, meu irmão, aí nego pira no cinema. Foi bem foda, cara. Eu vi o filme duas vezes, né? Vi agora há pouco, até antes de gravar aqui. Caraca, de novo, quando o Thor entrou, eu vi de tarde e... Caraca, nego pirou, bateu palma bem maneiro, cara. Se você reparar nessa cena, Thor Ragnarok acabou de, tipo, aconteceu há pouco tempo. Você tem ele, quando ele ganha esses poderes dos raios em volta dele, ele meio desajeitado em alguns momentos, quando ele cai nos caras, lutando na cena final lá no Ragnarok. Nesse filme, tu vê que ele, tipo, beleza, eu não sou mais desajeitado, eu tô mandando bem pra caralho agora. Agora eu tô foda. Total sob controle, tá tudo sob controle ali. Ele sabe o que tá fazendo. Exatamente, ele tá, eu sou poder, eu tenho poder e eu sei o que fazer com ele. E é maneiro porque isso é um fim de um arco, porque ele, enquanto tá todo mundo brigando o filme inteiro, ele tá todo fudido o filme inteiro. E ele tá se recuperando. Se recuperando e correndo atrás da arma, de fazer uma arma nova, de tudo. E ele tá se construindo pra aquele momento. Então quando ele chega, não é simplesmente uma aparição de graça. Você viu toda a trajetória desse arco dele de se recuperar e chegar como um grande herói, né? E é maneiro porque tá se recuperando emocionalmente, né? Que ele tá lá com o Rocket Raccoon, lá com o coelho. Ele tá abaladaço, né? Ele tem um momento ali fragilizado, né? E tal. E é aquilo, né? É a arma de matar um titã, que é a parada, né? Tipo, pra derrotar o titã, a gente tem que fazer uma arma de matar o titã. É muito maneiro que o Star-Lord fala assim, mas a gente não deveríamos todos ter essas armas? É muito personagem RPG, né? Exato. E tudo isso só funciona justamente porque a gente viu toda essa construção, né, de todos esses personagens. Não é querer chutar cachorro morto, mas, sabe, tipo assim, quando apareceu o Aquaman, o Cyborg, sabe, e começa aquela renca de personagens que o nego nunca viu na vida. Isso. Né, um fazendo piada com o outro. Ah, mas esse, aí tu tá pegando pesado, mano. Aí, puta, dá até vergonha. Aí dá pena, cara. Tá chutando o cachorro. Literalmente chutando um cachorro morto, atropelado. Parou o carro na estrada, tem uma carcaça e você tá chutando a carcaça. Caraca, cara, não tem o que falar mais, cara. Trabalho que tá sendo feito há 10 anos com uma puta coerência, sabe? É aquela história, é o mesmo personagem. Se você viu o Homem de Ferro no primeiro filme, tudo bem, ele evoluiu, ele... Puta, o personagem do Homem... Eles estão evoluídos, eles viveram. É isso que aconteceu, eles viveram o período... Eles amadureceram todos eles, entendeu? É, se pegar o Tony Stark, primeiro filme do Homem de Ferro 1 e o Tony Stark de agora, são personagens bem diferentes. A personalidade do personagem é bem diferente. É, ele teve um crescimento. Ele foi evoluindo e aprendendo, sim, com o que acontece em cada filme. Exato. Pra chegar no personagem que a gente tem hoje, que é um personagem muito mais fragilizado, é um personagem que tava vendo essa merda toda vindo desde lá do Era de Ultron, ele já tava vendo essa merda chegando. Desde o primeiro filme, né, na verdade. Sim. Desde o primeiro Vingadores, ele já tava preocupado com isso. Que eles exploraram também no Homem de Ferro 2, né? Enfim, sim. Esses problemas, é muito legal como eles exploram o trauma dele, né, da batalha de Nova York, o cara tem ataque de pânico, não consegue dormir e tal, né? É, isso, cara, é muito legal, cara, porque isso, você vê que, assim, a gente tá sendo repetitivo, mas é a história se amarrando, é uma grande história, mas é uma novela, sabe qual é? Uhum. Porque isso isolado é só um detalhe, ah, ele isoladamente é só um detalhe, ah, ele ficou meio boladinho com os alienígenas e tal, mas nesse arco gigante de 10 anos, isso tem um peso maior pra esse filme agora e pro próximo, entendeu? Sim. É, e ele até fala isso, né? Ele volta a usar a armadura pra proteger, porque vai casar. Então, assim, ele tem um outro sentimento agora de protecionismo. E quando ele vê a nave no céu, ele fala: caralho, então tudo que eu fiz chegou pra esse, foi pra esse momento. Foi pra... E ele fala: eu me preparei 6 anos pra essa luta. Preparou mesmo, né? Que o cara fez um Venom with lasers. Rapidão, ele fala justamente: eu tô com isso na minha cabeça há 6 anos, desde Vingadores 1, né? Desde o ataque a Nova York, né? Mas no início do Homem-Aranha De Volta ao Lar, eles falam que isso passou 8 anos. Mas olha só, agora eu vou te explicar o porquê. Vou te explicar o porquê desse negócio. Desde o primeiro Vingadores pro Homem-Aranha, passaram 8 anos. Mas ele só começou a ter esse sentimento de defesa naquele filme que... 2 anos Vingador, depois. Não, do Vingadores 2, que é quando ele toma aquele ataque mental da Feiticeira Escarlate, que ele vê onde tá todo mundo morto. E aquilo ali tem um peso nele. Aí a partir dali é que ele começa a fazer o Ultron pra defender a Terra, entendeu? Não, não sei, porque... Ele fala da parada da Batalha de Nova York várias vezes. Ele tá se referindo à Batalha de Nova York. Eu acho que foi uma comida de bola deles aí, cara. Assim, whatever, isso não estraga o filme de forma nenhuma, entendeu? Mas é... Mas a preocupação dele, tanto que essa cena é remetida nesse filme, é a cena do Era de Ultron. Que é daí ele vai fazer até o... Ele tem a ideia de... Não, agora eu tenho que finalizar de verdade o robô. Vou dar o benefício da dúvida, Aquela cena do Homem-Aranha no espaço, ficando sem ar, aí ele manda a armadura do Aranha de Ferro. Porra, essa cena é muito boa, cara, também. Pra mim, a cena foda disso foi quando ela abre as 4 patinhas. Mas as patinhas de aranha, que são exatamente tiradas dos quadrinhos da armadura que o Homem de Ferro fez pro Homem-Aranha, que tinha as patas de aranha, foi muito maneiro essa referência, cara. E funcionou no filme pra caralho. E, de novo, o plano da cultura pop do Homem-Aranha, né? Aquele filme antigo, Alien, né? Aquele filme velho. Cara, eu adoro isso, porque eu me sinto muito velho, cara. E a maneira que ele tem sempre uma solução. O outro foi a solução do Império Contra-Ataca, esse foi a solução do Aliens. E ele derrota os caras. Ele derrota os caras poderosíssimos com referência de cultura pop. É muito maneiro. Porque o personagem que ele derrota ali, o Ebony Maw, era um dos mais poderosos, se não o mais poderoso dos filhos do Thanos, que é o único cara que derrotou o Doutor Estranho. Exato, o cara poderosíssimo. O cara era poderosíssimo. E a piada perfeita é o Homem de Ferro. Fala assim: mas ele vê mais filmes do que a gente. Pá! Ele. Cara. Fantástico. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Por que tinha uma Hulkbuster em Wakanda? Qual era da Hulkbuster lá? Eu não tô lembrando de alguma coisa? Essa eu também não entendi, cara. Também não. E aí, eu vou falar um negócio. Se eu tiver alguma coisa pra reclamar desse filme e botar defeito, foi pra mim o Dr. Banner na Hulkbuster lutando. Essa parada a gente podia ter ficado sem. Eu inclusive tinha falado isso no trailer, que ia ser uma merda se botassem ele, porque esse não é o cara que vai pra porrada, né? Quem vai pra porrada é o Hulk. Dr. Banner. Aí botaram o Dr. Banner agora como um idiota que não consegue mais pensar em nada, né? A garota lá de Wakanda deu um esculacho nele. Ah, você fez seu melhor, né, seu merda. E aí botaram ele na armadura, caraca, sem necessidade. Na minha opinião, sem necessidade. Ele já tinha tido bastante tempo de tela e tal. Eu achei bobo ali, sabe, naquele momento. Eu tô achando que eles cortaram alguma cena que explicaria isso, porque ficou muito jogado. E as coisas do filme, são, em geral, são muito bem encaixadinhas, né? Provavelmente tinha alguma cena antes do General Ross falando que eles confiscaram a Rockbuster, alguma coisa assim, sabe? Tipo, eles devem ter cortado, tipo, uma linha de diálogo que explicaria isso. Ou eles pedindo ajuda pro Tony, e o Tony manda a Tony... Mas o Tony tava em outro planeta, maluco. É, não tinha como pedir. Tô... O Banner teria acesso a isso. Era fácil, facinho resolver isso. Sabe como é que resolvia isso? O Bruce Banner na sala junto com a Feiticeira Escarlate e Visão. É assim que ele ia te acordar. Fazendo piadinha lá, sabe qual é? Tentando virar o Hulk lá. Ele tentando, eu tenho que ir lá, vamos lá, Hulk. Lá. E o Hulk não vem, sabe? Essa é aí que ele tinha que estar, sabe? Não tinha que estar no meio do campo de batalha. Não, aí isso pra mim foi a única parada. Não estraga o filme, porra nenhuma. O filme continua maravilhoso pra mim. Mas esse é uma parada que não precisava ter, sabe? Essa coisa do Hulk, esse conflito dele da transformação, que já tá tendo desde do Ragnarok, também já tava rolando essa coisa, tipo, dele querer se transformar, não querer se transformar, ficar nessa briga entre as duas personalidades, que começou mesmo no Ragnarok pela primeira vez, porque nos outros não tinha, nunca trabalharam isso no personagem, pode trazer um Hulk diferente pro futuro. É o que eu falei, pode vir o Hulk vermelho, pode vir o Hulk cinza, né? Pode vir outro Hulk. Mas eu acho, cara, que não vai rolar, sabe por quê? Porque a gente tá no final desse arco. Próximo filme vai acabar essa galera e vai recomeçar tudo de outra forma. Entendeu? Os contratos acabaram, esses caras estão ficando velhos, o Chris Pratt já tá gordinho com papo, papadas. Essa galera tem que sair pra entrar uma nova geração daqui a algum tempo. Eu acho que não vai dar tempo de explicar e... Não sei, cara. Não sei se vai... Apesar do Mark Ruffalo ser o melhor Hulk disparado, ele realmente é um bom Hulk, bom Bruce Banner, eu acho que ele não vai continuar... Pra minha impressão, eles vão dar um... Acabou aqui, vamos para os próximos heróis, sabe? Olha aí, o Azaghal mudando de opinião do Mark Ruffalo. Tu não gostava dele. É, mudei mesmo, mudei mesmo. Amadureci. Eu ainda vejo uma coisa da saga do Peter David, do Hulk ali, que eu acho que, tipo, eles podem trazer esse Hulk, que vai ser sempre o Hulk menor, não tão brutal, com a mente do Banner. A gente não precisa disso. O mundo não... Esse não é o Brasil que eu quero. As pessoas gostam de ver o Hulk dando porrada. Aquela cena do primeiro Vingadores, cara. Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Hulk, smash. Exatamente. Ele dá aquela risadinha, cara. Puta, é muito bom. The end is near. Qual é a do Caveira Vermelha, guardião da joia da alma? É porque eles tinham que fazer todos os personagens voltarem, sem exceção. É, pra mim foi um easter egg de luxo, cara. Porque ele assim? Termina no Capitão América sendo absorvido, jogado pra algum lugar pelo cubo cósmico lá, pela Tesseract. Eu não lembro, é? Ele não cai com o avião, cacete? Não. O Tesseract. O Tesseract explode uma energia pro espaço e ele some. Ah. Como é que é o barulho da energia? Energia, Carlos. Parece um beam me up, Scotty, you know? Parece que rola um teleportezinho e leva ele. É, o que não explica é, tipo, como que ele foi virar o guardião da joia da alma, né? Ele não chega a ser um guardião, ele parece mais ser um arauto, assim, mais um cara que responde ou explica o porquê das coisas. É, ele é o... Ele é um easter egg, gente. Ele é um easter egg, é isso que ele é. Ele é o cara que leva o guia você até o momento e a escolha. E os caras quiseram muito botar o Caveira Vermelha, porque nem é o Hugo Weaving. Ah, é filho, ele é outro assim, cara. Não, é outro cara. É tipo assim, a gente, ó, vamos trocar não, é, até é o... É outro cara ou é ele? Não, é outro cara. É outro ator. Eu tenho certeza, a voz estava muito parecida, cara. Não, era outro ator. Outro, procuraram, justamente o casting era esse. Precisamos de alguém com a voz parecida com a do Hugo Weaving. exatamente, né? Mas, tipo assim, o cara tinha um trabalho, ó, a gente não tem o Hugo Weaving, vai ter que ser outro cara, então vamos manter o Caveira Vermelha. Eu não vou pagar o Hugo Weaving pra aparecer no easter egg de puta, não vou. Cara, é a Disney, cara, eles podem. Não, eles não querem, cara. O cara, acho que até faz imitação. Ele é um personagem, ele é um ator que tá no Walking Dead. Eu queria muito ver o LinkedIn desse cara. 2018, Caveira Vermelha substituindo o Hugo Weaving. Por 20 segundos. É importante só você saber, Abu, que não é LinkedIn, é LinkedIn. Ah, olha aí, a Zagão tá aprendendo inglês. Ah, e outra coisa, já que eu tô aqui nesse momento speak English, não é Thor, é Thor. Thor. Thanos. É, né? Eu fiquei prestando atenção nessas pronúncias, né? Thanos. procure ela. É no Brasil, sabia? A cena do Brasil é assim, né? Eles filmaram as dunas, depois eles botaram todo o resto. Não veio o Josh Brolin, não veio porra nenhuma no Brasil, né? Não, porra nenhuma, todo mundo no chroma key. Já é a segunda vez, né, que eles filmam no Brasil. A outra foi pra Wakanda, é, exatamente. Essa cena é maneiríssima, porque, né, ele fala, ah, você tem que... A soul for a soul. Exatamente, você tem que sacrificar algo que você ama. E isso é muito, assim, muito maneiro. Muito maneiro, porque... É maneiro o diálogo, porque ela fala, ela tem um momento ali de vitória, né, que ela fala, porra, o Philomite, o universo se vingou de você, seu filho da puta, que você não pode amar nada, e o cara vira com a lágrima. É. Todo mundo no cinema pensando, tipo, amiga, você não entendeu. Amiga, tá difícil se defender agora, né? O Baki, todo mundo já tinha entendido o que aconteceu. Ela não entendia essa relação, né? Como ela não entendia essa relação dele. Como ela não acreditava que ele pudesse amar ela, que ele tivesse algum sentimento. O Thanos sacrificou ela que nem você sacrifica o seu cachorro, entendeu? Não começa, não! Não começa, não! O Thanos, cara, ele não via a Gamorra como uma filha. A garota odiava ele. Não, ele vê, cara. Ele vê. Pro sacrifício funcionar ali, o amor tinha que ser verdadeiro, não? Não era um amor de tabela, fingido. Ele realmente tinha um amor de pai e filho ali, cara. Tinha um amor por ela, mas ela nunca retribuiu esse amor de volta, entendeu? Mas e aí, bem-vindo à vida, cara. O amor dele era verdadeiro. O dela não era, mas ela tinha sentimento por ele. Tanto que quando ela mata ele na ilusão, ela fica abaladíssima. É, foi sinistro. Foi maneira essa cena. Foi irada. É que rola um dead issues fortíssimo, né? Rola um dead issues total. Rola meio que um... Exato. Pô, falar nisso, Dead Issues é o que rola, né, cara? Todo mundo, Tony Stark, Thor, quem mais? Star-Lord, todo mundo tem Dead Issues aí. Era meio que síndrome de Estocolmo ali, né? Rolou assim um... Então, não, aí você tá passando vergonha. Só pra não parar aqui um minuto. Não tem nada a ver com síndrome de Estocolmo e Dead Issues são completamente diferentes, cara. Figura paterna, ela queria uma relação de amor por um cara que teoricamente invadiu o planeta dela e destruiu. Não, mas ela não tinha relação. Metade do planeta dela, inclusive a mãe dela, entendeu? Ela se lembra disso, ela conta isso na história, inclusive. E mesmo assim, quando ela mata o Thanos, ela sente um sentimento de que eu de choro, de, sabe? Mas, assim, porque esse momento é difícil entender. Mas é choro de alívio, choro de... Nem ela deve saber. É uma confusão de emoções. Né? Ela tá se livrando de uma coisa, ela tá se livrando de um perigo, sabe? É bem profundo pra um filme de herói, cara, isso. Essa parte. Não, e a cena que ele joga ela do penhasco também é uma cena bem, assim, bem forte, sabe? É, não, é maneiro, porque ele... Assim, você vê que ele acredita nessa missão mesmo, né? Senão ele não faria isso. É, ele fala, não posso abrir mão de novo, né? É do meu destino. Exatamente. E isso torna o personagem profundo, cara. E é sinistro que ela tenta se matar, né? E aí não consegue. E ela fica desesperada, não porque ela vai morrer, porque instantes anteriores ela ia tentar se matar, né? Ela tentou se matar, na verdade. Sim, sim. Mas sim porque ela vai ser instrumento da vitória do cara, né? É, exatamente. Não, é terrível. É uma cena muito, muito densa. Mas aí deixa eu te perguntar, o que a joia da alma realmente faz? Tem controle. Controle absoluto sobre todos os que vivem e os que já morreram. Você tem onisciência de todas as almas vivas do universo. Vivas e mortas. Vivas e mortas, entendeu? Aí com as outras joias, inclusive, você pode trazer essas almas de volta, eu acho que foi. E como é que todo mundo vai voltar no próximo? Cara, na verdade, tem uma coisa pior também. Nos quadrinhos acontece o seguinte, quando você mata alguém em posse da joia da alma, a alma dessa pessoa vai pra gema. Então... A Gamorra tá na joia. A Gamorra tá na joia. E todas aquelas pessoas, a metade do universo que ele mandou pro espaço, literalmente ele mandou as almas delas pra joia. Então as almas estão ao controle do Thanos. Ele pode trazer quem quer de volta. Mas eu acho que nos filmes eles não vão entrar nessa questão de alma e... Eu acho que vão entrar a gente entra numa série meio religiosa, sabe? Nunca foi a pegada dos filmes. Mas não é a pegada religiosa. Todas as joias têm uma função, entendeu? É, a joia da alma não tem como você não dar esse poder espiritual. Porque todas as joias são baseadas no conceito da criação. Então você tem a realidade que torna as coisas possíveis, você tem a joia do tempo que faz as coisas acontecerem pra frente ou pra trás, né? Você tem a noção de todo o tempo e espaço, você tem a do poder. Então você tem a da alma que também tá imbuída em tudo que é vivo, em tudo que possui uma alma. Então, tipo, não tem como você não usar o lado espiritual quando também ele é uma parte da criação. Então, você negar isso é você negar a principal função da joia, que é exatamente isso. A joia da alma nesse filme é a joia da vida. Essa é parada. E a joia nesse filme, o que dá a entender no contexto que foi mostrado, principalmente depois que ele mata todo mundo, mata metade do universo, que é quando ele explode ali a manopla naquele momento, e ele entra num limbo ali, num lugar em que ele encontra a Gamorra criança, que pergunta pra ele a parada, que pergunta: você conseguiu o que você queria? Não, essa é só na parte que ele pega a joia, que ele aparece com a Gamorra. Não, isso é no final. Ah, no final, né? Quando ele pega a joia, que ele acorda na poça de água segurando a joia na mão? Quando ele mata a Gamorra, ele pega a joia e acorda na poça de água, é isso. Depois que ele estala o dedo... Ah, ele aparece com a Gamorra, é verdade isso. Ele vai aparecer lá no final e ela pergunta pra ele... É, você fez o que custou? Ele tudo. Tudo. Foi foda pra caralho. Tomar no cu esse filme. E aí tem o super combate ali no final, que a gente já conversou, e aí ele estala o dedo, mano. E aí as pessoas começam a desaparecer. Virar folha. Virar farelo, cara. Tem um detalhe antes disso. Tem um detalhe do Thor chegando. É, isso é muito bom. E ele acertando o peito dele, né? Daí, tipo, o Thanos se vendo ali meio que morrendo. É, e ele fala, devia ter acertado na cabeça, porque mataria direto. E ele estala o dedo. E aí começa a galera a morrer. É, isso é sinistro, cara. Isso é sinistro. Já começa a morrer os heróis, cara. Nossa, não acredito que eles estão matando essa galera. Eu tava na dúvida até ver o Pantera morrer, cara. Nossa, quando o Pantera morreu, eu fiquei em choque. Eu falei, não, Pantera é bilheteria milionária. A mostra do Pantera é sinistra porque ele chega pra Okoye e fala, vamos, levante, assim não é jeito de morrer, né? E aí dá a impressão que ela vai desaparecer. E aí ele dá a mão pra ela e ele some. Cara, nossa! Puta merda! Exatamente. Foi foda. O que dói mais foi a do Homem-Aranha falando, eu não quero ir. Nossa, do Homem-Aranha deu muita dor. Nossa, do Homem-Aranha foi terrível, cara. E essa cena foi improvisada, né? Não sei se vocês viram. Ah, foi? Esse era o Wanna Go? É, o Tom Holland que improvisou essa cena aí de abraçar e ficar chorando. E porque todo mundo vai meio que aceitando, né, a morte, né? Eu sou guerreiro. Ou então nem percebe, né? Nem percebe. Ele fala que foi todo mundo morrer sem dor, sem sentir, sem perceber. Mas o desespero do Tom Holland é foda. De, não quero desaparecer. Caraca, é muito sinistro, cara. O Russo lá falou pra ele o seguinte, olha, você não quer ir embora. Só deu essa mensagem pra ele na reportagem. Falou assim, você só não quer ir. E aí largou, ligou o play, sabe? Gravando e foi. E aí ele fez aquele show e tudo. Viu Doctor Who, que tem uma cena I Don't Wanna Go igualzinho. E fez, não, mas ficou maneiro, I Don't Wanna Go. E a sinistra que ele, o Quill vai sumir e o Tony Stark fala, don't go, Quill. Por que que ele se preocupou com o Peter Quill, que é um cara gente boa, mas que vacilou pra caralho nesse filme, né? Vacilou demais! Porra, ele entregou a porra. Toda cagada, tava tudo certo, né? Estavam tirando a manopla. Eu já disse. Porra, tava na pontinha do dedo a porra da manopla. Nossa, o Homem-Aranha conseguiu tirar, cara. Nossa, que pariu. Não, e agora o que mais me assustou nessa cena, e o que define também que vai ser tudo resolvido, né? Porque primeiro... Porque vai ter Guardiões da Galáxia 3. Não, é isso. Não é isso. O Dr. Destino, ele fala, não, eu vi 14 bilhões de 65 visões do futuro desse combate, só tem uma da gente vencer. Isso. Ele não viu visões do futuro, ele foi em linhas temporais diferentes. Alternativa. Não, ele viu em realidades diferentes, né? Ou opções, essa aqui não deu certo, e na próxima não deu certo. E ele usou a joia do tempo ali pra ver tudo isso. Isso. E ele fala, só tem uma de dar certo. E no final ele fala assim, calma, tinha que ser assim. Isso. Ele não falou calma, ele falou, it's the only way. É porque o Tony Stark ficou bolado porque entregou a joia. Todo mundo ficou bolado. É. Né? E ele tinha falado, não vou entregar a joia. Pode morrer você, pode morrer o moleque. Foda-se, não vou entregar a joia. Minha parada aqui é proteger a joia. Isso. E aí ele foi e entregou. E tá na cara, né? Eu fiquei confuso assim, mas depois conversando com a portuguesa, nossa, é isso mesmo. Ele entregou a joia porque, pras coisas se resolverem, o Tony Stark não pode morrer. Isso. Não, eu acho que não é nem o Tony Stark que pode morrer. Eu acho que é o seguinte, aquela coisa que tem que dar um passo... Não, cara, porque aí ele tinha entregado antes, caralho. Não, ele deu a joia com a condição dele poupar a vida do Tony Stark. É isso aí. É, exatamente. Não é a joia a questão. A questão é o Tony Stark. Ele, em todas as alternativas, ele ia conseguir a joia. Ele ia matar as pessoas. Exato. Existe uma chance em 14 milhões deles reverterem, salvarem as pessoas. E essa, pra isso acontecer, o Tony Stark tem que estar vivo. Por isso que ele sacrificou a joia, entendeu? E aí ele sabia até que ele não estaria vivo, entendeu? Isso que foi foda. Cara, na variável que dá certo, o Tony Stark está vivo. Mas existem várias variáveis em que ele está vivo. Não é só essa. Então, ainda existem muito mais chances deles falharem do que conseguirem. É. Só que sem Tony Stark, é 100% de falha. Agora, cena que é linda, é aquela mão dele no ar, pegando a Pedra da Estrela. Cara, foi tão irado, sutil e irado. Tava na estrela. O Doctor Strange é o melhor personagem, cara. É o melhor. Personagem fantástico. Nesse filme, ele tava... No filme dele também, mas nesse filme ele tava fantástico, cara. Deu até vontade de jogar com o Mago. Mentira, vou jogar com o Drax. The end is near. Além da galera que a gente viu, tem um easter egg que morre também a Maria Hill e o Nick Fury, né? Isso, exatamente. Na cena pós-crédito. Cara, isso, eu tinha certeza que quem tava dirigindo a van era o Demolidor, cara. Eu tinha certeza. Porra, caraca. Que escroto. Não, porque ele não ia ver muito bem. Mas foi uma cena bem feita, né? A van... Você, o que tá acontecendo? Aí a van, tem ninguém, de repente cai o helicóptero e você... Está acontecendo no resto do mundo, puta que pariu. É muito maneiro, né? E aí ele pega aquele pager high-tech e chama a Capitão Marvel, né? Achei maneiro, vai trazer um personagem novo que... Não, acho legal, acho que assim, já teve uma invasão alienígena antes, tá? Aí tá tendo uma segunda. O cara vai esperar ele desaparecer pra chamar a mulher, ele já tinha que ter chamado a mulher na hora com aquele peixe. Não, cara, ele não esperou ele desaparecer. Ele, quando a Maria Hill lá desapareceu, ele falou, fudeu, maluco, vou chamar a Capitão Marvel. Tem que entender o seguinte, a gente não sabe qual foi a condição que a Capitã Marvel disse pra ele. Quando tal coisa acontecer, você me chama. Ele tem um pager, maluco. Pra ele ter um pager, ela tem um pager, ele tem que se comunicar com um pager há muito tempo que eles não falam com ela. Eu acho que é dar muita importância pra um personagem que, assim, não é poderoso nesse ponto, entendeu? Mas você não sabe. Você não baseado sabe. Baseado em porra nenhuma. Baseado só nos quadrinhos, mas é filme, cara. É filme. Formar ela no personagem poderoso pro universo da Marvel, do cinema. Mas todos os personagens do filme, cara, são transformados de alguma forma, cara. Você tem uma relutância em aceitar isso. É que, sei lá, cara... Vim de Capitão América. Porra, mas olha só, ela é uma personagem de quadrinhos, ela nem é tão poderosa assim, entendeu? Não é. Então, mas a gente tem que esperar o filme dela e depois a participação dela pra poder julgar. Agora, muito maneiro o Nick Fury sumindo e mandando motherfucker. Motherfucker! Exatamente, caraca. Agora, sabe o que eu senti falta? E também, de novo, não estraga o filme, é só uma preciosidade minha. Eles podiam ter mostrado outras criaturas, outros planetas sumindo, porque parece que a Terra é o centro do universo e os seres humanos são o centro do universo, né? Ou as pessoas que a gente conhece. Uma solução pra isso seria, por exemplo, mostrar lá aquela gangue de bandidos galácticos lá do Star-Lord, sabe? Aquele amigo dele lá. O irmão do James Gunn, sabe? Algum deles sumindo, sabe? Se eles tivessem mostrado essa galera no espaço, alguns deles sumindo, você ia ter uma... Teria ilustrado a proporção, entendeu? Isso, é. Boa, bem, bem falada. É verdade. Porque pareceu que é só na Terra, mas foi no universo, né? Eu acho que ali o dinheiro já tinha acabado. O filme da Capitã Marvel vai estrear em março de 2019 e o Vingadores, segunda parte desse filme, em maio, né? Então, provavelmente, e como você vê, como eles divulgaram o post da Capitã Marvel, você vê o Nick Fury. Então, esse filme vai ser um prequel a esse do Vingadores, muito provavelmente, entendeu? Onde você vai entender essa relação... O filme se passa nos anos 90. Tá certo. Então, você vai entender essa relação dela com o Nick Fury e esse easter egg vai fazer sentido muito mais depois que você vê o filme dela, entendeu? Cara, e só aí... você botar a vampira na história que acabou a Capitã Marvel. Ah, não tem vampira ainda. Não, o governo dos Estados Unidos não aprovou ainda a fusão com a Fox. Mas a parada da Capitã Marvel é exatamente essa. O filme vai se passar nos anos 90 e, a princípio, boa parte do filme no espaço vai ter a relação da guerra Kree versus Skrulls. Então, tipo, já é uma preparação aí pro provavelmente uma fase 4. Uhum. Você já tá apresentando aí possíveis antagonistas pra uma fase 4 do MCU. Fase 4 vai ter muito mutante, maluco. Vai ser uma festa de mutante. Acabou. Já que eles estão introduzindo os Skrulls no filme da Capitã Marvel, é você ter o Guerras Secretas. É você ter Skrulls infiltrados na Terra. Quarteto Fantástico. Guerra Secreta seria foda, hein? Guerra Secreta seria irada. Beleza. Se não, aí ainda tem esse outro lado. Agora, a morte do Visão, hein? O cara morreu duas vezes e a mulher viu o cara morrer duas vezes, cara. Foi chocante, cara. Foi muito maneiro. Foi muito maneiro. Assim, ela... Assim, a cena foi emocionante, apesar de você não ter muita conexão com o romance deles, né? É bem superficial e tal, em termos de... Não tem desenvolvimento, isso que eu quero dizer, né? Mas assim, você sabe que eles se gostam e ele fala, você não poderia me machucar, nem se você quisesse, né? E cara... E aí quando ela destruiu a joia, eu fiquei... Eu pensei que realmente o Thanos ia pegar todas as joias. O que vai acontecer agora? Eu não liguei. Mas assim, fica nesse momento de fudeu, mas o Thanos tá de boaça, né? Ele tá... Cara, se você vê o filme inteiro, ele tá de boaça. Tá. E ele tá, tipo... Ele faz aquele carinho na cabeça da feiticeira Escarlate. Oh, isso é foda. É personagem. Isso mostra ainda esse lado humano. Caralho. Eu também perdi meu cachorro. Não sei isso como é que é. É foda, porque ele acabou de matar a filha, de sacrificar a filha. E ele falou assim, eu te entendo. Porra, foi muito foda isso, cara. E aí você sabe porque ele entende. Não é uma frase jogada no roteiro, né? Você viu ele passar pela mesma coisa, né? Ela tava se sacrificando ali pra... Entendeu? É, sacrificando o outro. O outro que ela ama pra um bem maior que ela acreditava, né? É, e é a mesma jornada dele. Ele sacrificou a filha pro bem maior que ele considera, né? E quando ele volta no tempo, mais um uso da joia... É interessante porque ele fala assim, there is no time for Moan, né? Pra lamentar, pra se lamentar, né? Aí ele repete, no time at all, sabe? E aí ele volta no tempo. É muito maneiro, irado, cara. irado demais. Agora é bizarro, cara. Porque ele volta no tempo, a explosão do... Foi só ele, exato. Mas a feiticeira não volta, né? Não volta. Não, ele só volta aquele momento. Ele só volta ele, só volta o lugar, o Visão. Ele só volta o Visão. É bem louco, né? O maior sobre a parada, ele tem um controle absurdo sobre a parada. Ele pode voltar pequenos atos no tempo. É, porque aí ele volta ele e aí ela não tá lá destruindo, ela não tá mais exato, ali. Exato, ele volta só o momento de fragmentação dele. É um controle muito superior ao do Doutor Destino no... Estranho. No Doutor Destino, ei, Doutor Estranho. Caraca, o nego não acerta o nome do cara. É a maldição estranho. Dos doutores da Marvel. É muito doutor. Quando não chama de senhor. De senhor estranho. Agora de senhor estranho, senhor doutor. Senhor doutor. É incrível essa cena. E quando ele puxa a joia... quebrando a cabeça do Visão. É bizarro, né, cara? Essa cena... E o Visão imediatamente fica cinza. Foi animal, foi muito foda, chocante, cara. Que tem a teoria dele poder voltar, né? Porque a Okocha, como é que é o nome da irmã do Pantera? Shuri. Daí tem a Shuri, que tipo, meio que mapeou ali a mente dele. Pode talvez trazer ele de volta, né? Reconstruir ele ali. Ah, cara, só que não vai trazer ele de volta, cara, com sentimentos, com a humanidade. Por favor, não. Ah, não. Eu acho que pelo menos o Visão tem que rodar, cara. Alguém tem que rodar. Ele vai voltar branco, como ele era nos quadrinhos. Não, pelo amor de Deus, não. Se ele tivesse esse visual, o segundo visual dele, né? Que era aquela coisa com a alma branca dele. É, e sem emoções. Cara, será? Não, cara, alguém tem que rodar, cara. É, gente pra caramba, tu quer que rode mais, cara? Não, e aí a fase 4 vai ser Dinastia M, Perfeito Ser de Escarlate zoando a porra toda. Não, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas a minha pergunta agora é a seguinte. E aí? O que vai acontecer no próximo filme? A teoria que eu tenho é o seguinte. A joia... Ah, eu tenho uma teoria também. Antes de você falar a sua teoria, eu tenho certeza de uma coisa que vai acontecer no próximo filme. Você vai levar um spoiler fatal. Tá, agora vamos lá. O que, que eu acho que vai acontecer? A Joia da Alma absorveu metade do universo. A Joia da Alma? A Joia da Alma. Ela absorveu metade do universo quando o Thanos estalou o dedo. A Joia da Alma tá certa também. Eu acho que ela absorveu metade das almas, é isso que você quer dizer. É, metade das almas do universo. Eu acho que ela vai absorver a alma do Adam Warlock junto. Que ele tá Warlock, naquele. Não, cara, o Adam Warlock, Warlock tá na cápsula. Não. Foi apresentado no Guardiões da Galáxia 2. Que é ele que se torna o grande. É verdade. Ele se torna o portador da joia. Da joia da alma. Que nem o Visão, que tem a joia da mente, ele se torna o arauto da joia da alma. Eu acho que ele vai ser absorvido juntos. A galera que tá dentro da joia da alma vai ajudar o Adam de alguma forma a sair, porque você vai ter personagens poderosos lá dentro também, como o Doutor Estranho. E outros personagens que também são poderosos, porque, tipo assim, quando eles entram na joia da alma, eles entram num estado de paraíso. Eles não têm necessidade de querer sair dali. Eles vivem uma vida pacífica dentro da alma. Caraca, calma aí. Você tá... Então eles realmente estão de boaça. Eles estão no céu, é isso? É como se estivessem no céu, exato. Então, acho que é muito Deus Ex Machina, cara. Acho que então, eles viam um personagem. E é muita informação e necessidade de explicações adicionais. Pois é, mas eu acho que isso que vai acontecer vai ser exatamente isso. Vai ser E é muito subjetivo, né? É muito subjetivo você criar um universo dentro da joia, onde as pessoas estão vivendo super bem. Cai esse universo, vai ter... Eu não acho que eles vão introduzir no último filme dos Vingadores um herói novo que vai salvar todo mundo, cara. Quem vai salvar os Vingadores? É, já tem a Capitão Marvel que vai fazer isso, né? De alguma forma, eles têm que sair da alma, da joia da alma. Então, nos quadrinhos, eles falam que o Thanos sempre se boicota. Ele sempre dá um jeito dele mesmo se fazer de perder. Tanto que quando termina Guerras Infinitas nos quadrinhos, o Thanos finge que se mata e desiste. Ele falou, cara, eu já tentei dominar esse universo 3 vezes, eu falei, então chega. Essa vida... Ele vira fazendeiro? Ele vira fazendeiro, exatamente. O Adam Warlock chega num planeta, ele tá lá cuidando, tem até uma armadura do Thanos, já servindo de espantalho, e ele tá vivendo a vida... Que é, inclusive, o final desse filme, né? Ele sentado vendo o pôr do sol. Ele num planeta... É de arrepiar, não é o final desse filme? É o sorrisinho final, eu cumpri a missão. Não é de arrepiar o cara olhando pro puta e ele venceu o cara. Porra, cara. É muito sinistro. É o único jeito que eles têm é o Thanos querer perder. Então eu acho que isso vai ser apresentado de alguma forma nessa batalha que vai ter dentro da Joia da Alma. É a única explicação possível. Não, só que... É, cara, muito calma, mais simples que nos isso. Nos quadrinhos, o Capitão Marvel original, o primeiro que o Thanos tenta ganhar poder é com o Cubo Cósmico. E é o Capitão Marvel que consegue, por causa dos poderes dele, das manoplas quânticas do Cassete 4, ele consegue quebrar essa joia e abre esse poder. Eu acho que eles vão fazer a mesma relação com a Capitão Marvel nesse filme. Vai ser ela responsável por, de alguma forma, fissurar a joia da alma e permitir que os heróis saiam. Então vai ser tipo um combate dentro da joia e um combate fora da joia. Eu já acho que vai ser uma coisa bem mais simples, bem mais dentro desse universo que eles construíram. Eles não vão, acho que, apresentar um novo elemento gigantesco que seria uma realidade dentro da gema. Dentro desse filme, nesse filme mesmo, eles já apresentaram pra mim o que seria a solução do próximo. Como eles vão trabalhar essa solução da joia da alma, que é a Gamorra. O que vai fazer com que o Thanos se sabote, que vai fazer com que o Thanos, em algum momento do próximo filme, reverta o que ele fez ou amenize o que ele fez, vai ser por essa única coisa que ele tem, que é a Gamorra. Esse amor, entre aspas, né? Esse amor que ele tem pela Gamorra. Não, o amor existe, não é entre aspas. Então, cara, pode fazer sentido. Não é um amor legal, né? É um amor com probleminhas. Então, Walter, pode fazer sentido porque quando o Adam Warlock tá dentro da alma, ele sai junto com a ajuda da Gamorra da alma. Mas pensa o seguinte, eles vão ter que introduzir o Adam Warlock inteiro. Pode ser que ele não use o Adam e realmente transforme o Adam na Gamorra, entendeu? Realmente pode ser. E seria muito broxante, acho que, pro público você construir, você matar metade do universo, ficar só os Vingadores originais, pra que no quarto filme apareça um novo personagem que salve todo mundo, sabe? Yeah. Que já vai, lembrando de novo, que já vai surgir Capitã Marvel, que é um novo personagem. É um novo personagem. Então, eu acho que vai ter essa luta externa, eles indo atrás do Thanos, tentando reverter isso, e uma luta interna da Gamorra convencendo ele. Vou dar meus 2 centavos aqui, meus 2. Eu só vou dizer o que eu acho. Eu sei que tem que ter final feliz no final das contas, que o final desse filme foi um choque. Sim. Todo mundo fica no cinema, what? Sabe? Nas 2 sessões que eu assisti, as pessoas terminavam o filme em choque. Quando morre todo mundo e tal. Cara, se salvar todo mundo vai ser uma bosta também, cara. Eu acho que vai morrer... tipo, eles vão salvar quem foi morto agora. Mas aí é todo mundo praticamente. Aí, porra, só morre Heimdall e Loki. Ah, vai morrer a galera que sobrou. Eu acho que os originais, de alguma forma, vão morrer ou... Os originais do samba vão. Tem uma parada, tem o seguinte. Tem umas imagens que vazaram aí do próximo filme em que tem Capitão América com o traje old school, o Homem de Ferro e o Homem Homem-Formiga juntos, e os três estão usando um apetrecho na mão que dá a entender que eles estão conectados. Então, provavelmente, eles vão fazer alguma parada no mundo subatômico, alguma porra assim, cara. Eu acho que vai ter alguma ponte no... Eu não sei qual vai ser a vibe, mas o Homem-Formiga vai ter participação determinante. Talvez saiu o trailer do Homem-Formiga agora e tal, lá tem o mundo quântico, tem uma porra dessas agora. É, quando você... É o maior perigo é você ir subatômico. Foi assim que a mulher do Hank Pym morreu. Ela foi subatômica e não conseguiu voltar. Mas eles já fizeram isso no filme do próprio Homem-Formiga. Ele vai e volta, ele consegue voltar. Ele consegue ficar subatômico e voltar, que era a parada que era impossível antes, é. Então, assim, o Homem-Formiga vai estar participando do Avengers 2, do Guerra Infinita 2, não sei qual é o nome. Isso. E ele vai ter a participação e ele vai levar o Homem de Ferro e o Capitão América. Isso é certo, porque eles estão usando três um apetrecho lá nas mãos, que são iguais os apetrechos. A galera tá achando que o nome do próximo filme vai ser Endgame. É, que terrível, fraquíssimo, cara. Eu sou mais do que saiu na internet, que o nome do próximo vai ser Dois Homens de Uma Moto. E uma moto? E tem o Marco Falo também, tem ele com aquela roupa de captura de movimento, e tem a roupa do Capitão América, ela tá com vários daqueles pontos de CG, de detecção de movimento. Então vai rolar alguma coisa realmente, eu acho que de energias com eles podem encolher. Nos quadrinhos, o Hank Pym, ele e o Red Richards são responsáveis por criar uma fortaleza, né, um presídio dentro do universo subatômico, que é onde eles guardam, acho que é o Cubo até o nome do presídio, é um presídio de miniatura, todo guardado por robôs, e os piores inimigos da Terra estão guardados nesse presídio subatômico, assim, uhum. É um universo dentro do universo, assim. Uhum. Então eu acho que isso pode ter alguma relação com essa coisa do mundo quântico, assim, deles poderem, sim, talvez, pode ser, por causa disso, entrar em qualquer subespaço existente. O próprio Thanos já foi preso em Pocket Dimension, esse tipo de coisa, isso pode acontecer. Agora, vocês estão esquecendo só de um personagem que pode ser importante para o próximo filme, que é a Nébula. Nos quadrinhos, ela que reverte a porra toda, exatamente. Ela pega, porque o Thanos se funde lá, isso não vai acontecer no MCU, mas o Thanos dos quadrinhos se funde lá com a eternidade, né, o ser cósmico e tal. Porque tem toda a história do Thanos ser apaixonado pela entidade da morte, que isso não foi adotado no MCU, nem acho que deveria, mas é por isso que eu acho que vai seguir um outro esquema. Mas a Nébula, ela pega a manopla depois dessa fusão do Thanos e ela que reverte a parada, entendeu? Então pode ser que ela... O papel da Nébula, sim, pode ser feito pela Gamorra nesse filme. Então, mas olha só, nas Guerras Infinitas, o que acontece é o seguinte, o Thanos, pra tentar fazer um agrado com a morte, ele traz da morte a Nébula, e deixa ela meio que tipo um zumbi ali, eles ficam torturando ela, tipo assim, tipo o bobo da corte, ficam torturando ela ali. E aí, durante o combate total, quando o Thanos derrota todas as entidades cósmicas, ele fala, agora chega dessa porra, eu vou me tornar a próxima entidade cósmica, ele abandona o corpo e se torna, tipo assim, o grande ser onipotente. E nisso, a Nébula, que tá ali paradinha, toda decreta, arranca a manopla e veste. E aí ela volta à vida, e aí ela bane o Thanos, e aí a galera cai na porrada com ela, até que o Adam convence ela a fazer tudo voltar como era. Aí ela volta tudo 24 horas no passado, e quando ela faz isso, ela volta a ser um cadáver. Uhum. E aí o Adam Warlock pega a manopla. Então, eu acho que talvez não vai ser dessa forma, óbvio, mas ela deve ter alguma coisa em relação a esse lance de se aproximar do Thanos, entendeu? Eles sabem que estão fazendo, esse filme é prova disso, né? É. Eu tenho certeza que é isso, que eles vão voltar e vai salvar todo mundo, ou quase todo mundo, vai morrer o Homem de Ferro e tal, tenho consciência disso, e Homem de Ferro e o Capitão América, esses dois vão pro saco bonito, mas eu vou achar muito frustrante se no final todo mundo voltar, sabe, assim, tudo, que bom que a gente salvou todo mundo e deu tudo certo, e muito final feliz, sabe, depois de uma porrada tão forte, sabe. Eu sei, você tá falando isso, você não gostaria de que isso terminasse sem nenhuma consequência, é isso. É, sabe, a gente conseguiu, no final das contas, tudo ficou bem. É, não deu nada. Foi... Provavelmente do Capitão América, do Homem de Ferro. O Loki eu acho que vai estar morto. Heimdall vai estar morto. Esses eu acho que não voltam. Mas os Guardiões, o Guardião Drax, Star-Lord, essa galera vai voltar toda. Ah, com certeza. É, essa vai voltar porque tem o terceiro filme, né? Eu acho que toda a galera que desaparece por causa da joia no final, essa galera toda volta. É só ver quem assina o contrato, cara. Três palavras pra vocês. Pantera Negra 2. Mas é todo mundo que assinou contrato, volta, amigo. É, uma merda. Tem mais contrato? É, se a gente for pegar isso na... Vamos lá, vamos pro mundo real. Quem não tem contrato ali? É isso. É o Robert Downey Jr., é o Chris Evans. Então, não ter contrato não significa que não pode renovar o contrato, mas realmente pode ser uma saída. Mas que já deram declarações de que não querem. Chris Pratt tem que malhar muito pra renovar esse contrato. O Chris Evans não falou que não quer. Ele falou só, eu não tenho contrato e é só isso que eu sei, entendeu? Ele não falou, não quero. Mas assim, eu não vou já ficar frustrado desde já e vou dar realmente a possibilidade dos caras realizarem o trabalho deles, porque tá aí esse filme, né, cara, que parecia um filme impossível. Guerra Infinita era um filme impossível, uma história com tantos personagens, todos eles têm seu momento, até o Winter Soldier. Todos eles tiveram seu momento de tela, sacou? Todos eles tiveram alguma participação em algum plano, em algum momento da luta, do conflito, sabe? A história ficou coerente, fez sentido. Eu não vou falar assim, vai ser uma merda porque vai voltar todo mundo no próximo. Assim, vamos esperar, né? Os caras têm um plano de 10 anos aí, 11 anos, e tá acontecendo, né? E tá acontecendo, exatamente. Agora, você reparou que o Thanos, ele mandou os generais dele lá buscar... Ah, vai buscar as gemas da Terra e eu vou buscar outra aqui. E no final de contas, é ele que conseguiu pegar todas? Se não fosse... Ah, mas terceirizar é uma merda. Terceirizar é uma merda. Cara, terceiro... Se que você ele quer direito, você tem que fazer. Né? É o que ele fala no final lá do Vingadores. Não lembro agora se era de Ultron, se foi no depois no Guerra Civil. Ah, se você quer uma coisa feita direito, você mesmo tem que fazer. Você mesmo tem que fazer. Total. E no final, ele que pegou todas as joias. Que porra, seria exatamente uma parada bem broxante se os filhos dele tivessem resolvido a porra toda, pegadas paradas. O que eu acho maneiro que mostra que os heróis da Terra são poderosos, né? Conseguiram se defender, né? Só que o Thanos é o Thanos, né? E assim, esse filme, ele é um filme milagroso, é um milagre, porque ele conseguiu justamente criar o maior vilão em um filme só, conseguiu criar todas essas situações amarradas, todo mundo enfrentando, todo mundo usando poder, o que a gente já falou pra caramba aqui, e ele terminou com esse todo mundo sem chão, né? O que vocês estão fazendo com o universo Marvel, né? Cara, se a estreia desse filme foi isso, imagina a estreia do... Porra! Que todo mundo vai querer saber o que vai acontecer. Muito mais do que... A expectativa é muito maior do que nesse, inclusive. Não, o próximo não vai ter nem mídia, cara. Não vai ter nem mídia. Não precisa, só fala assim, X de maio de 2019. Beleza. Não, você sabe o que fazer, exatamente. mas eu só acho uma coisa, falam pra caramba do filme dos Vingadores, mas só DC tem um Oscar. Caralho, cara. Por que você quer passar vergonha aqui hoje? Não tô entendendo. Não parou de gravar, não? Não. Tu tá aqui ainda. Tu tá aqui, seu safado. Chupei essa vergonha. Tu tá aqui, cara. Tu vem falar de defender DC? Você, caralho. Você teve a pachorra de vir defender DC. Você vai querer comparar o quê? O Thanos com o Steppenwolf? Por que você vem fazer aqui? Jamais. Caraca, cara. DC. Ela tinha que vir a público pedir desculpas. Era que eu tinha que fazer agora. Desculpa por tudo que a gente fez. A gente vai parar de fazer filme de herói por 3 anos, repensar todo o nosso projeto e a gente volta daqui a pouco. Obrigado, gente. Ai, fudeu. Olha que a gente gostou de Liga da Justiça, apesar de ser aquilo. Porra, cara, mas depois desse filme, amigo, acabou tudo, cara. O filme termina com o logo da DC virando pó, né? Ah, gente, eu gosto da DC também, gente. Eu não quero desaparecer. Eu não quero desaparecer. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.